Fala, galera! Abre aspas, porque tá começando mais um podcast. Podcast número 5. Hoje vamos falar sobre todos os filmes da Marvel, especular, teorias, explicações, discussões. Hoje o pau vai quebrar. E pra gente tá trocando uma ideia aqui hoje, quero receber o nosso primeiro participante, Juan. Seja bem-vindo. Olá, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Assuntos legais para pessoas legais. Vamos lá. Caleb, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Boa noite. Boa tarde, boa madrugada, bom dia. A hora que a pessoa estiver ouvindo. A hora que vocês estiverem ouvindo aí, ó. Pode ser que bom dia também. E Fabinho? Fala, galera. Hoje vai ser maneiro, hein? Isso aí. Então vamos lá, vamos conversar sobre os filmes da Marvel. A gente tem muita coisa pra gente falar, muita coisa interessante pra acontecer, muita coisa que aconteceu essa semana, né? Muitas especulações, muitas teorias surgindo por aí. Até a Eleven apareceu no set. O que vocês acham dela ter aparecido lá? Será que vai ter um mundo de cabeça pra baixo na Marvel? Olha, eu pensei duas coisas. Eu pensei, ou ela quer entrar no ramo de direção e ela tava ali pra pegar um feedback com eles. Ou, sei lá, ela vai fazer igual o cara que fez o James Bond, fez um bico no Star Wars, apareceu o Stormtrooper. Pode ter acontecido é que tava lá por perto na hora da gravação. Quem brotou lá pra ficar... Foi a... Saiu uma foto. Millie Bobby Brown. Saiu uma foto que ela tava lá junto com os diretores do Guerra Infinita. Assim, cara, se eu fosse uma pessoa famosa, claro que eu ia querer participar de um momento desse, eu ia querer assistir uma gravação do filme desse. Então acho que ela tava no ali. No Star Wars aconteceu isso, no episódio 7. Foi o que o Juan falou, foi justamente pra isso. Acho que o cara tava lá perto, brotou e... Deixa eu aparecer. Hoje apareceram novas imagens dos Guardiões das Galáxias, né? Dois, que o Groot pequenininho, né? Baby Groot. A estreia tá pra março, cara. Março, né? É. 5 ou 17? Eu tô me confundindo. Uma dessas aí. 17 de março é estreia de... Punho de Ferro. É muita coisa pra gente lembrar, né, cara? A Marvel esse ano tá pegando fogo, jovem. Tá pegando fogo e a gente espera que tudo corresponda às expectativas, né? Tem Thor em novembro. Esse ano tem bastante coisa que promete. Então, pra gente começar a conversar sobre todo mundo da Marvel... Na verdade, é 27 de abril, tá? Foi o que eu falei, só que, na verdade, saiu errado. É. Deu um bug aqui na mente. Mas eu falei março pensando 27 de abril. Eu também pensei que era março, mas... Mas falando... Sobre todo esse universo, eu queria saber de vocês qual é o herói predileto de vocês. Primeiro, esquecendo o mundo da Marvel no cinema e depois a gente fala só dos heróis que a gente já conhece. Qual o melhor herói pra você de todos os tempos, Juan? Da Marvel em si? Tirando o cinema. Todos, Marvel em si, tirando o cinema. Olha, o meu herói favorito era o Homem-Aranha. Mas como eles comercializaram tanto ele, repaginaram tanto ele... Eu acabei perdendo um pouco a graça e quem me conquistou hoje em dia e até agora é o Capitão América, cara. Eu acho que Você prefere o Homem-Aranha raiz e não o Homem-Aranha Nutella? Eu prefiro o Homem-Aranha raiz. Homem-Aranha raiz, né? Eu prefiro o Homem-Aranha raiz e hoje em dia, como tá o Homem-Aranha Nutella, eu prefiro o Capitão América. Então você já respondeu as duas perguntas. Num universo mais expandido, onde tem Marvel, DC, todos esses super-heróis juntos, X-Men... Você prefere o Homem-Aranha. E no universo do cinema, você prefere o Capitão América. O Capitão América. Beleza. Caleb, você? Se você for englobar o lado da DC, aí eu não vou falar. Tipo, na parte da Marvel, pra mim, eu gosto muito do Homem de Ferro. I am Iron Man. Quando eu vi o primeiro filme, eu já falei assim, pô, um dia quando eu tiver formado já, engenharia, eu vou fazer uma armadurazinha. Boa nada. Pelo menos a luvinha eu vou fazer. Não, eu achei que o cara falou assim, não, o dia que eu não for formado, eu quero ser inteligente igual o Stark. Não, não, eu quero fazer uma armadura. Não, eu vou ser rico, eu vou fazer a armadura, fazer aquela pecinha do peito dele lá que reator. Ah, tu sabe que o dele mantinha ele vivo, né? Ele só tinha que o dele não era... É, mas ninguém vai fazer uma parada daquela. Mas se você for englobar o universo da DC e tal, é o meu... Super-herói não, anti-herói favorito é o Batman, né? Porque é o Batman. É o Batman, né, cara? Você, Fabinho? Homem-Aranha. Até hoje. Até hoje é o Homem-Aranha. Até o Nutella? Até, não, porque eu detesto Miles Morales. Porque, pelo não, eu tô falando do Nutella, é isso aí. Esse Homem-Aranha garoto. Você acha que o Tom Holland é Nutella? Oi? O Tom Holland hoje, o Homem-Aranha. Ah, eu acho que o Homem-Aranha é Nutella. Bem Nutella. Que isso, cara? Coitado. Mas foi bom, ele foi bom. Eu acho que ele foi o Homem-Aranha mais raiz de todos os tempos. É, não, pra mim foi o Andrew Garfield no espetacular Homem-Aranha. Andrew Garfield foi demais. Ele foi, ele foi o Homem-Aranha. Ele foi o Homem-Aranha certo no filme errado. É. E justamente, tem isso. Porque... Mas o estilo brincalhão, o estilo moleque, acho que o Tom Holland é o que mais se assemelha. Eu acho que ele conseguiu ter mais essa fidelidade do que o Andrew Garfield. O Andrew Garfield foi bem. Não tô falando, não tô falando tirando, dele. Tirando a Tia May, né, gente? Que Tia May é essa, né, meus amigos? O curioso caso de Tia May, né? Aquela grande Tia May. Mas, então, Homem-Aranha nos dois? Homem-Aranha nos dois. É, eu vou ser sincero que eu vou com o Caleb. Desde criança sempre fui apaixonado no Batman. É, rapaz. Sempre fui doido no Batman. Era festa de aniversário de Batman. Era máscara do Batman. Gostava do Batman. Mas hoje, eu gosto do Thor, cara. É, demais. Do Thor. Você é meio vinky, né, cara? Vou deixar essas carreiras aí. Cara, um dia, né? Quem sabe? Um projeto pra daqui uns 5 anos, 10 anos, fazer um cosplay de Thor. Deixa aquela cabeleira crescer. Quem dera, mas não, mas legal. O Batman, eu tinha até problema na infância, porque minha mãe falava assim, ah, Batman das trevas, do demônio? Você não vai ver isso, não. Não, que mal é Batman, não é nada de Batman. Caraca, pô, mas Batman naquela época era galhofa, pô. Aqueles filmes do Joel Schumacher, Batman com mamilo. Não, não era das trevas aquilo. Pois é, cara, pois é. Pois é. Mas agora, bate pronto, pergunta que não quer calar. Viúva Negra ou Feiticeiro Escarlate? Ih, ó. Isso, rapaz. Daí pra mim é um Super Bowl. É, rapaz. na bucha, Juan. Ah, cara, eu... Viúva Negra. Caleb. Você diz em, no cinema? É, tô falando no cinema. É, no cinema. Essa atriz. Ah, cara, Viúva Negra, né? Scarlett Johansson, pelo amor de Deus. Fabinho. Feiticeira. Cara, vou explicar. Seria horrível eu entrar numa disputa de relacionamento com o Bruce Banner. Então eu vou ficar. Ele não escolhe a Feiticeira Escarlate. Com medo, né? Não, mas se fosse tirando isso, eu ainda acho Feiticeira Escarlate. Ah, eu prefiro brigar com o Ben do que deixar a Feiticeira entrar na minha cabeça, né? Olha aí. Fazer bagunça, não dá pra fazer isso. Não. Cara, mas isso daí ela já faz sem entrar na cabeça. Essa é o tipo de pergunta que é McDonald's ou Burger King, né? É. É, Burger King. Eu prefiro McDonald's. É, eu prefiro Burger King. Burger King, cara. Cara, não sei. Mas é um tipo de pergunta difícil, cara. É difícil. Confio. É o tipo de pergunta difícil. É páreo duro, é páreo duro. Por isso que foi 2-2 aqui. Pois é. Por isso que foi 2-2. Mas, falando de filmes, de histórias, né? Vamos começar a conversar, então, sobre a Marvel. Então, em 2008 foi lançado o primeiro filme da Marvel, Homem de Ferro, né? É, deixando claro assim, que o primeiro filme da Marvel Studios, né? Isso. Explica pra gente essa confusão que tem aí. Então, começa lá nos anos 90, Marvel quebrada, pedindo as contas, quase já. Aí surge a ideia de vender os direitos para o cinema. pros caras fazerem filmes e ganhar dinheiro e tentar salvar a Marvel do buraco. Só que aí botaram todo mundo a leilão. Quem pagou mais ficou com os direitos. Aí na época a Sony ficou com o Homem-Aranha, a Fox ficou com os X-Men, e o Quarteto e o Demolidor. É, a Universal ficou com o Hulk. E mais os outros aí. Até personagem que não é conhecido do grande público, que a Marvel não pode fazer filme porque não está com ela os direitos do cinema. É, então surge, quando a Disney compra a Marvel, surge a Marvel Studios. E ficou para eles a missão de fazer filmes com personagens que até o momento de 2008, né? Que eram personagens secundários nos gibis, né? Que se a gente for pensar mesmo, os mais famosos da Marvel são o Homem-Aranha, o X-Men, até o Quarteto, né? O Quarteto fazia muito sucesso. É. Principalmente assim no início. E eles foram lá e fizeram. Porque quem era Homem de Ferro antes do filme? Entendeu? É o que eu acho incrível desse primeiro filme, é isso. Eles conseguiram resgatar um personagem B. E hoje é o que todo mundo mais conhece da Marvel, é o Homem de Ferro. É verdade. É, o primeiro filme do Homem de Ferro, acho que assim, foi um dos melhores que tem. Pô, pra mim, até agora é o melhor filme da Marvel. Não, aí a gente vai entrar numa disputa não, mais. É, em termos de efeitos especiais. Bota top 5 aí, bota no top 5 aí. Não, tá no top 5. Eu acho que é um dos melhores. É o filme da Marvel raiz, né? É isso. Raiz. É o filme da Marvel raiz. O primeiro amor, né? Vai me dizer que aquela cena dele saindo lá da caverna. Vai me dizer que você não ficou desesperado com aquilo. É. Caraca, o cara fez uma parada com sucata, meu irmão. Tacou fogo em todo mundo. Eu lembro que na época desse filme eu acompanhei todos os trailers, todas as notícias. Eu já tava num hype sinistro pra ver o filme. E quando eu vi o filme, caraca, ele conseguiu entregar tudo que eu tava esperando. E entrou em cena essa dita fórmula Marvel, né? De fazer filmes. E, cara, eu sinceramente eu apoio essa ideia que eles fizeram, né? Dos filmes todos terem a mesma estrutura, a mesma dinâmica, porque assim, fica a parada organizada. Porque no gibi é assim, entendeu? No gibi os caras estão lá, no mesmo universo, as histórias com. Elas são interligadas, entendeu? E eu gosto disso. E malandramente eles te induzem a assistir o filme seguinte, a próxima produção deles. Sim, cara. Sim, sim. Eu posso estar falando besteira, se vocês me corrijam se eu estiver errado. A Marvel que começou a botar cena pós-crédito nos filmes, certo? É, rolava em outros filmes. Alguns filmes, Velozes e Furiosos, eu sei que tem. Essa moda de todo filme ter uma cena pós-crédito. É a identidade é coisa da Marvel já. E tá ficando cada vez mais tarde a cena pós-crédito, né, cara? É, agora não satisfeito com uma, eles põem duas, né? Duas, né? A segunda, haja paciência no cinema. Cara, viu, você fica lá, né? Mas eu achei. O Homem de Ferro, pra mim, foi. Esse primeiro foi sensacional. É, ô Juan, você que é um cara que acompanha as HQs, confesso que sou bem leigo quando se fala em HQ, por isso que eu sempre pergunto pra você e até pro Fabinho. Uhum. Esse primeiro filme do Homem de Ferro, tem a história desse filme em alguma HQ? Então, tem, né? Essa parte da primeira armadura dele. Né, do Badia, que é o vilão do filme. Tem muita referência. Porque o que, é que acontece com a Marvel? A Marvel ela não é 100% correta com as HQs. Ela faz as referências. Ela pega corretas. Referências, entendeu? Então tem filmes que você vai ver de mais e tem filmes que você vai ver de menos. Igual a armadura, essa armadura do Homem de Ferro, da sucata, né? É, até por um bom tempo a armadura dele é assim, nos primeiros gibis dos anos 60 e tal, por um bom tempo pensa nesse troço horroroso que é. Então, algumas coisas que tiveram na. O Rhodes, né? Que tá em todas as HQs com o Homem de Ferro. a origem dele foi mais ou menos parecida, né? Só não foi 100%. É o fato dele precisar ter o reator Ark pra ele não morrer, isso aí vem do gibi também. Que ele precisava. É que no gibi não tinha essa bala do reator Ark, né? Mas era que ele precisava usar a armadura pra se manter vivo. E uma coisa que eu achei interessante pra caramba, que a desculpa dele da identidade secreta dele no gibi é que o Homem de Ferro era o guarda-costas do Tony Stark, né? Ele até chega a brincar com isso no final do filme. Pô, quem se... No final do primeiro. É, pô, quem vai acreditar, cara, que esse cara era meu guarda-costas? Pô, fala sério. Aí eles já jogaram isso fora, entendeu? Eles fizeram a referência no quadrinho, mas fizeram uma coisa nova, entendeu? Eu achei isso sensacional. Isso é maneiro. E foi a volta também do Robert Downey Jr., né? É, exato. Porque exato. Ele tava afastado do cinema e... É, quem era o Homem de Ferro antes do filme e quem era o Robert Downey Jr. antes do filme, agora, né? Ele é um cara, Robert Downey Jr. Primeiro... teve problemas com drogas no passado. Isso, com droga, álcool. Quando ele voltou no filme do Homem de Ferro, a carreira dele deu uma impulsionada boa. E ele já começou já com uma fase avançada, né? Escolheram um ator que já não era tão novo, né? Assim, pra fazer o Homem de Ferro. Mas nas HQs, o mais novo ali é o Homem-Aranha. O Reed, Richard do Quarteto, o Homem de Ferro, o Tony Stark, que eles estudaram juntos. É todo mundo mais velho mesmo. É todo mundo bem mais velho. Muito, bem, bem velho. Teve tudo Master. É, teve várias especulações também. Se não fosse o Robert Downey Jr., ia ser o Johnny Depp. Ia ser o Tom Cruise. Ia ser o Tom Cruise. Quase foi o Tom Cruise. Quase foi. É, o Tom Cruise é a Missão Impossível, né, cara? Cara, tu para pra ver hoje. Pô, não ia ficar legal. Não, ele é sensacional, sim, cara. Sim, mas... Mas eu tô falando do Robert Downey Jr. Ah, tá. Cara, ele como Homem de Ferro... Cara, eu rio dele o tempo todo. Nos filmes mais recentes, então... Cara, as piadas dele, tudo verdade. Muito interessante, cara. E legal que o ator assumiu a identidade dele como Tony Stark, né? Isso. Até na vida real mesmo, se você olhar a página dele no Facebook, ele fala muitos posts dele relacionados ao filme como se ele fosse realmente Tony Stark. Eu acho isso importante. Eu lembro que na época do primeiro filme, sempre tem essas entrevistas, depois que os caras gravam o filme, né? Pra fazer a divulgação. Aí... Normalmente você vê, é até meio que uma lei em Hollywood. As pessoas são sempre totalmente diferentes do que são no filme. Ele não. Ele tava igualzinho, tava com terno, com cavanhaque, com cabelo igualzinho do filme. Ele entrou no personagem mesmo. É a personalidade dele. O Tom Cruise não tem uma personalidade pra ser um Homem de Ferro, acho que não. O Tony Stark? Acho que não. Pois... Bom, pro segundo filme da Marvel foi. O Hulk, o Incrível Hulk. Incrível Hulk, ótimo. Eu gostei muito desse filme. Foi muito bom. Cara, muito bom. Eu prefiro o Edward Norton do que o Mark Ruffalo. É, eu também. Eu sei mesmo, eu acho ele muito mais ator do que o Mark Mas Ruffalo. Mas o Mark Ruffalo... Assim, ele faz bem, ele não é só ruim. Só que o Norton ia ficar perfeito, Norton, porque cara, é magrinho. Se continuasse ele, cara, ia ser sensacional. Por que que trocou? Então, o Edward Norton é uma pessoa difícil. Subiu a cabeça dele, Ele sempre treta com alguém, quase todos os filmes que ele faz, entendeu? Aí você imagina você tá gravando um filme Guerra Civil, onde tem um monte de ator importante fazendo um monte de filme e tem um cara desse, difícil. Ele tretou, antes de começar a gravar o Vingadores, ele já tinha tretado. Eu já vou discordar, eu não gostei muito dele como o Bruce Banner, mas o Hulk... Tipo, o Hulk dele eu achei melhor do que o Hulk do... Esqueci o nome. Do Eric Bauer? Do Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Eu achei o Hulk dele melhor. Mas o personagem Bruce Banner eu ainda prefiro o novo mesmo, do Mark Ruffalo. Cara, e o filme é... Eu gosto do filme. Eu gosto do... Tem Brasil, a única né? coisa que deixou a desejar é aquele abominável. Aquele abominável. Pô, eu ia falar bem dele agora. Eu gosto dele. Eu gostei também. Ah, não. Eu sou fã service. Eu quero service. Eu queria o Abomination mesmo, sabe? Com a orelha, com a guerra e tal. É. E o ator que eles escolheram também. Eu gosto muito daquele ator. Pô, eu acho interessante. Aquele cara é... Ele tem uma cara de esquisito. Ele tem uma cara de doente. Ele fez aquela série Light to Me, né? Sim. Uh-huh. Então, quando eu vi o filme, eu já falei, caraca, ele é maluco mesmo, né? Eu gostei dele. Eu acho ele um ator. Ele pra mim é o Lightman, né? O tempo todo. Ele vai ser sempre o personagem do Light to Me. Mas eu gostei muito da favela. Cara, eu fico pensando, americano, olhando pra esse filme, e vendo a favela da Rocinha. O único que é problema de Hollywood em geral é o pessoal falando em espanhol no Brasil, né, cara? Sempre rola essa. É isso, a gente não fala da fábrica lá. Sempre rola esse portunhol nos filmes de Hollywood, né? Velozes e Furiosos foi assim também. É. Mas eu achei muito interessante mostrando o Rickson. É, quem acompanha a luta sabe que o Rickson Gracie, logo numa das primeiras cenas, o Rickson ensinando ele a respirar, fazer todo aquele movimento com o diafragma. Meu irmão, aquele movimento que ele faz com o diafragma. Todos os Gracies fazem isso. Tem um mutante! Vídeo. Eles vão fazendo ali com o diafragma e ele dando tapa na cara do Banner e ele olhando pro relógio pra ver, pra não chegar a 200 batimentos. Vai com calma aí, filho. Calma, calma, tem uma hora que, na hora que ele vai dar o segundo, ele fala, não, pera, também não é pra tanto, né? E o cara, e ele nem sabe o que tava acontecendo, o que ele podia desencadear naquele tapa. Ele achei muito interessante. Mas eu gostei do Hulk 2, eu gostei muito do filme. Foi demais. Gostei muito do general. A atriz também que fez o par romântico dele, né? Liv Tyler. A Liv Tyler, pô, linda. Aquela atriz é muito, muito bonita. Cara, mas e além eu sou, talentosa, eu sou muito, é muito mais bonita. A Beth do Hulk com Eric Bana, o da Fox. Ah, sim. Sim. Ela eu sou muito mais ela do que a Liv Tyler. Ela é linda demais. Mas como a gente tá falando como de Marvel Studios... aquele filme... Esquece. Mas eu gostei muito do Incrível Hulk. Gostei muito desse filme. Eu acho que as pessoas criticam muito esse filme, ou ele é pouco lembrado. Injustamente. É porque o Hulk ainda rola essa treta dos direitos. Eu não sei como é que é exato. Ninguém sabe muito bem também como é que é. A Universal só liberou os direitos do Hulk e do Bruce Banner, lógico. E agora que liberaram o Ross. O general, né? General Ross pra Guerra Civil. A Beth, você pode ver que ele não menciona o Hulk Vermelho, os outros vilões. A Universal só acordou o Hulk. Foi um acordo muito louco que eles fizeram lá na época dos anos 90, que ninguém sabe como funciona direito até. Aí, por isso que não teve mais nenhum outro filme do Hulk solo. Sim. É um detalhe que a gente não mencionou no primeiro Homem de Ferro, quando a gente estava falando, na cena pós-crédito, né? É. Que chegam lá o agente Phil, né? Fury. Fury? Qual? No Homem de Ferro 1? Iniciativa Vingadores. É o Nick Fury. É o Nick Fury que aparece? É o Nick Fury que aparece na casa dele. Isso, falando da Iniciativa Vingadores. No Hulk, o próprio Tony Stark chega pro general? Pro general. Pra gente precisar achar o... E não sei se você já viu o Homem de Ferro 1. Como o Howard fala tanto do Capitão América... Você vai ver lá quando ele tá desmontando a armadura, aqueles robôs estão desmontando a armadura dele, tem um protótipo que ele tenta recriar o escudo do Capitão América. Esse é no 2. É no 2? O escudo aparece no 2. Que ele usa pra virar apoio. Ele usa negócio. O escudo pra nivelar lá. Pra nivelar. Nivelar a parada lá. Mas a gente vai falar dele agora, que é o Homem de Ferro 2, que é o terceiro filme da primeira fase da Marvel, né? Isso. Uhum. Nesse filme a gente já aparece, primeira vez que aparece Viúva Negra. Isso. Primeira vez que ela aparece, surge o Máquina de Combate. Teve uma troca de atores aí também, né? Porque teve conflito lá com... Outro que tretou também foi o ator que fazia o Rhodes no primeiro. Terrence Howard. Isso. Que fez o Rhodes no primeiro filme, né? Isso aí. Lembrei qual é o ator. Mas o Don Shield foi muito bom. Ele ficou bem melhor. Muito melhor. O outro, nossa. Mas ele é general? E é tenente-coronel da Força Aérea. Pô, agora tenente-coronel na Força Aérea ser um palhaço, um bobão, igual a Marvel pinta ele nos filmes, né? Só pra falar besteira. O cara podia ser um pouquinho mais sério. No Homem de Ferro 2 ele era mais sério. Ele é mais sério. Ele que fica tentando botar... as rédeas no Tony. Sim, mas quando tá no Guerra Civil, o cara fica fazendo piada o tempo todo. Na Guerra de Ultron, nesse filme... No final do filme, eles estão numa festa e ele fica contando gracinha o tempo todo, fazendo as bobeirinhas, sabe? Pô, o cara é um tenente tá general. Tá aí o seu tanque. Coronel, sei lá o que ele é, o cara... Tá querendo vender o peixe dele também, ué. Mas esse filme, eu só não gostei daquele vilão, o Ivan Vanko. Eu gostei, cara. Eu gostei do Ivan. Foi bem fraco. Podiam ter melhorado bastante. Né? Bem estereótipo de vilão prisioneiro. É um personagem muito bom, como vilão do Homem de Ferro. É um vilão muito bom, Mas eles trabalharam mal. Vamos ser sinceros, o vilão não foi o Ivan, que o Ivan mesmo, pra um confronto com o Homem de Ferro, ele quase não aparece. O vilão foram as armaduras, lá do Hammer, que ele controla. Lá de outro lado. Acho que o vilão mais do segundo filme é o Tony mesmo. É. É mais os conflitos internos. O confronto internos, é, né? no começo do filme, quando ele tá, acho que em Mônaco, numa corrida. E no finalzinho, quando ele veste aquela armadura lá, que eles dão um sarrafo nele e acaba, pronto. Mas é um bom personagem que eles podiam ter trabalhado melhor. É, podiam ter trabalhado mais. É, mas é, assim, tirando isso, porque eu não acho que foi de todo ruim, mas achei que aquele palito de dente na boca do cara o tempo todo era chato. Mas foi legal, foi um filme bom. Apareceu a Viúva Negra, isso aí já é muito interessante. Bem interessante. Não é nem por ser ela e tal, mas a gente. Ela entrou no filme, a gente já sabia quem ela viria a ser. Foi a primeira aparição de outro herói ou outro Vingador em um filme. Em um filme. É. E nesse filme mesmo, eles já deixam o gancho pro Thor. Isso. Que é onde entra o Agente Coulson. É, Agente Coulson, que aparece no final do filme e fala: não, eu tô indo pro Novo México agora, porque aconteceu. A cena final do Homem de Ferro 2 é a cena inicial do. É uma das cenas iniciais do Thor. Isso. Uma das cenas iniciais na Terra, né? É na parte que o Homem de Ferro tá criando. No laboratório dele, lá dentro da casa dele, tá criando a nova peça, né? O novo reator. Na hora que ele até usa o escudo pra nivelar isso a parada, aí. E o agente Coulson já se despede dele falando que tá indo pro Novo México. Isso, ele recebe uma ligação. Isso. E na cena pós-crédito ele já aparece lá no Novo México ligando pro Nick Fury, focando lá já no martelo do Thor na Terra. Isso. Aí que a gente já vem pro próximo filme, que é o primeiro filme do Thor. Exatamente. Quem quer começar? A gente não pode falar do Thor sem falar do Loki. Foi o primeiro vilão que a gente passou a amar, né? O melhor vilão, né? Foi o melhor vilão de todos. Assim, a gente não consegue odiar ele, né? Ele é muito filha da mãe. Não, muito... a gente não. Eu consigo, velho. Ele é eu muito consigo filho... odiar ele. Ele é muito filha da mãe, mas, cara, ele tem um carisma fora de série, sabe? Ele consegue ser tão sarcástico quanto o Tony Stark. E né? Muito pelo ator, né, cara? O Tom Hiddleston mandou muito. E assim, foi a primeira vez que a gente viu o Thor, né? Cara, quando eu vi, caraca, cara, por que Homem de Ferro, Capitão América? A gente já tinha visto, já tinha filme. Agora, o Thor, você vê, caraca, meu, pô. Que homão da. Que homem macho, que hétero, meu irmão. Aquilo é um homem. Caramba, hétero, cara. E Odin. Anthony Hopkins. Grande Anthony Hopkins. Que homão também. Não tinha outra pessoa pra ser o Odin. Não tinha. É o cara perfeito. Aquela voz é perfeito, cara. Só se fosse o Jack Nicholson, aí também dava pra ter um... Pô, não, Jack Nicholson não, cara. Porque a gente pega e vê Jotunheim, a gente vê Asgard nos desenhos. Quem viu aí Hulk versus Thor... Né? Teve aquele do Eric Bana, não teve? Que foi contra o Thor? Não, foi com o Eric Bana, não. É mais aquele desenho aí, lá, Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. A gente viu o Thor ainda, mas a gente vê ele numa forma humana, né? Vê aquela. Vê a Jotunheim, vê tudo. Foi demais. Eu gostei muito, gostei. Acho que não tinha ator melhor pra ser o Thor, assim, em Hollywood. Um cara grandão. Muito, muito bem feito. Ator conhecido ainda também. Agora, né? É o Thor. Você vê ele fazendo o filme lá do Nick Lauda, é o Thor. Andando de Fórmula 1. É o Thor andando de Fórmula 1. Exatamente. O Idris Elba também, como Heimdall, também foi uma boa escolha. É, na HQ ele não tem a etnia negra. Né? Ah, é? É. Então, assim, muita gente... Ele teve preconceito, teve... É, pô, Deus nórdico vai ser... Teve uma recepção negativa, mas, cara... Ele foi feito pra ser o Heimdall, não teria outro. Ficou legal, né? Porque na HQ ele é gordinho, barbudo, né? Com a roupa parecida, né? E você pega ele, o cara... Cara, ele é demais, ele que é que bom demais, cara parrudo, né? É. E também, mim... outro detalhe, por exemplo, no Homem de Ferro 2 eles introduziram a Viúva Negra. No Thor tem uma cena que aparece o Gavião Arqueiro. É. Não sei se você parou pra perceber. Aparece. Na primeira vez que o Thor tenta pegar o martelo na que Terra... Que ele meio que aquela que base da Shield que tá lá em volta do Gavião do martelo. Tá lá em cima, assim, de olho. Já com ele e o agente Coulson, eles estão lá. Não, espera, vamos ver o que esse cara vai fazer. É. Aí dá aquele suspense. Vai levantar ou não vai levantar? Eu gostei muito desse filme do Thor. Achei muito legal. Da primeira fase, é o que eu gosto menos, é o do Thor. Sério? Não que ele seja ruim, mas foi o que menos me cativou. Foi o filme do Thor. Eu não gosto tanto do Homem de Ferro 2. E só não me cativou mais porque eles exploraram muito pouco a parte de Asgard. Eles focaram muito na Terra ali, o conflito interno do Thor, né? Se tornando um herói ainda, porque... E tinha aquele problema com o orgulho dele e tal, orgulho próprio. Tanto que o pai dele expulsa ele pra Terra. E aí acaba não focando tanto em Asgard, que quando a gente vê no próximo filme dele, no Thor 2, você descobre várias coisas que no 1 você nem fazia ideia. É porque o mundo... O primeiro ato do filme, que é aquela guerra onde eles estão travando lá, até onde é a origem do Loki, né? Ali foi curto aquele momento ali, e não foi também em Asgard. Foi muito rápido até ele ser banido, né? Aí teve todo esse envolvimento dele com a Jane Foster. Eu gostei muito, cara. Atriz também, né? É, eu acho que se fosse incluir Jane Foster na pergunta inicial de Viúva Negra e o Feiticeiro Escarlate, eu acho que eu ia ter uma dúvida. É. Mas aí também você vai entrar na Sif. A Sif também, que aí... Aí a gente... Aí tem a Sharon, tem... Aí vai ficando muito difícil, mas eu gosto... Fala Jane Foster, né? Fala Padmé, então aí que você fica já naquela dúvida. Verdade. Aí você vai falar da Jenny Jo, que é do Blind Spot, que faz... Uma coisa interessante, o ator que interpretou o Thor quando criança foi o mesmo garotinho que fez Gigantes de Aço, né? Foi... Achei muito maneiro. Foi, eu reparei. É um filme muito esses maneiro. Dias eu tava olhando no elenco, eu reparei. É, fui ver de novo. Eu falei, caramba, o. Caraca, nunca tinha reparado. É, o nome do moleque é Dakota. Mas muito legal. Eu gostei muito do Thor. É só. A cena pós-crédito do Thor. Qual era? A do Nick Fury apresentando o Tesseract pro. Isso. Pro Selvig. E o próprio Loki. Já tava chegando ali no espelho. Já tava. Que vendo. É o que. O Thor foi o último filme antes. Não. Vou corrigir. O Thor foi, em ordem cronológica, foi o último filme antes do acontecimento dos Vingadores. Mas posterior ao Thor, teve o Capitão América, primeiro Vingador. Exatamente. Isso. Que é o próximo filme que a gente vai falar. Fala você, Juan, que você é o fanboy. Não, mas então, por incrível que pareça, o. Não foi um bom filme, o Capitão América, o primeiro. Assim, foi bom, foi... Né, deu aquele enredo, como ele é o primeiro Vingador, ele foi a peça elo pro universo Marvel. Mas assim, o ruim é que o filme foi muito parado. Por quê? Porque o filme é baseado, né, em... Sei lá, acho que nos anos... No período dos anos 40. Porque... Então assim, isso se torna ser chato, porque a gente tá na atualidade, a gente quer... ver efeito, quer ver... Eu acho que se eles tivessem focado mais na parte da guerra, o filme ia ser melhor. Ia ser bom. Que conflito contra o cara, eu gostei demais. Pessoal daí. Eu gosto mais do Capitão América do que do Thor. É. Mas não dizendo que o filme... Não dizendo que o filme... Não o personagem, o filme. Eu gosto mais do filme do Capitão filme América. Também. Não dizendo que o filme foi ruim, porque ele não foi ruim. Foi bom. A única coisa que eu fiquei muito chateado no filme, que até hoje me intriga, cadê o Caveira Vermelha? Ele não morreu. Isso. O cara sumiu. Até isso, hoje. Cara, é um ótimo vilão que eles estão desperdiçando. Então, cara. Caveira Vermelha ficou demais. Ficou demais. Capitão América 3 podia esquecer Guerra Civil. Toda a caracterização dele. Foi um ator muito bom também que isso. Ah, o Sr. Smith, né? Sr. Smith. Do Matrix, que é o que nasceu pra ser o Caveira Vermelha. Ele tem a testa certa. É. Teve a Tommy Lee Jones também no filme, mas teve um papel. Não, basicão, tô... né? É, aquele papelzinho. Só é, pra dizer o coronel, que... né? Eu vou te falar que eu acho o filme do Capitão América, o Primeiro Vingador, cansativo. aquela parte, logo depois, quando ele se torna o soldado e ele começa a fazer apresentações em teatro. Eu acho engraçado. Aquilo tudo, aquele ato do filme, eu acho. Aquela roupinha que ele usava nas apresentações. Mas foi um baita fanservice aquela roupa. A roupa porque aquela foi... é a roupa original, né? Mas aquilo te cansa. Até ele realmente voltar a ser o Capitão América e querer pegar as rédeas da história, né? De lutar. Foi o que eu falei, eles podiam ter focado mais na parte da guerra do que nessa outra parte. Mas em questão do Caveira Vermelha, ah, cadê o Caveira Vermelha? Eu acho que ele não morreu. Porque o Tesseract, ele tava em posse do Tesseract. E quando ele foi consumido lá por aquela energia. Ele deve ter ido pra outra dimensão, sei lá. Abriu um certo portal, não um portal, mas uma imagem dentro daquela nave que eles estavam, como se fosse um espaço assim. Aquela mesma imagem apareceu algumas vezes já no... Eu tenho esperança de ver ele em Vingadores Guerras Infinitas. É. Pelo menos falar o que aconteceu com ele. Ah, ele morreu no espaço. Esperança lá. É a última que morre. É. No filme do Thor 2, quando a mãe do... No velório da mãe do Thor, eu tava reparando. Quando o Odin bate o cajado lá e ela perde a forma dela, do corpo lá, ela vai pro... Como se fosse estivesse virando uma estrela lá. Sim. O Heimdall olha pro céu e ele vê como se fosse a mesma imagem que aparece no final do Capitão, quando Caveira Vermelha é consumido pela energia. Então eu acho que não necessariamente morreu. Você mencionou aí o Tesseract. Pra quem fica muito perdido, mais pra frente nós vamos falar sobre as joias, mas a primeira joia que aparece pra gente, pro cinema, foi o Tesseract, que é a joia do espaço, né? Exatamente. Que pode corroborar com essa teoria de que vocês estão falando, de que o Caveira Vermelha pode sim ser aproveitado de novo, mas eu não sei como eles vão aproveitar, né? Como é que eles usariam? Onde é que ele tá? Por que que ele vai voltar? O que que ele fez? Entendeu? Um detalhe interessante é que essa foi uma HQ que eu li. O Bucky, inicialmente, não era amigo do Capitão América de infância, como foi nos filmes. O Bucky era um garoto molequinho que começou a observar o Capitão América e virou aprendiz do Capitão América. Era pra aproximar os leitores jovens na época, né? Foi. Entendeu? O garotinho que lia o gibi na época queria ser igual o Bucky e acompanhar o Capitão América. Tá? E o Bucky hoje foi mais uma jogada de cinema, né? De Hollywood, de colocar um amigo de infância, talvez já pensando até no Soldado Invernal lá na frente, de todo esse embate e tal. Eu acho que já foi também meio que proposital. E a partir daí nós chegamos, pra mim, num dos melhores filmes até hoje da Marvel, que é Os Vingadores. Cara, foi assim, um filme ótimo. Realmente, se fosse botar no top 5, eu colocaria ele. Vamos fazer no final o nosso top 5. Top 5. Porque, cara, você vê todos os seus, né, favoritos, não, porque os favoritos de todo mundo não tá ali. Mas você vê, pô, os heróis mais poderosos da Terra juntos, sabe? Né, até então eles estavam em filmes separados. Caraca, vou ver todo mundo junto. Pô, vou ver o Hulk com o Homem de Ferro, com o Capitão América, com o Thor. Pô, é aquela experiência incrível, sabe? Cara, tava no cinema, tava em êxtase. Eu vi esse filme no cinema umas 3 vezes. É um dos maiores fanservices que tem. Eu não me canso de ver esse filme. Pô, acho que foi o único filme que eu vi 2 vezes no cinema. Foi. O único filme que eu vi 2 vezes no cinema. Eu vi 2 vezes. Eu vi Deadpool 2 vezes no cinema, então... Mas olha só. Você tem o primeiro filme da Marvel Studios em 2008... onde a cena pós-crédito fala da iniciativa Vingadores, e os Vingadores só vão ser, de fato, lançados pro público, todos juntos, em 2012. Eu ficava contando assim, pô, quanto que falta, quanto que falta? Todo filme era um a menos, né? Veio Homem de Ferro, depois botou o Hulk na história. Cada filme ia se conectando cada vez mais, eles iam se conectando, né? E a gente tá chegando, um monstro vai sair da jaula, e saiu. Foi digno de um filme, foi um vilão digno. Loki foi... A gente já odiava ele do Thor, odiamos depois. Essa que é a jogada, cara. A gente já tinha a conexão emocional com cada um dos personagens. A gente já conhecia, a gente... Uma coisa que a gente esqueceu de falar é que no pós-créditos do Thor, o Loki já tá ali no Tesseract influenciando... A gente falou. Ele tava de olho na cena do Nick Fury, mostrando pro Selvig. É tanto que já começa ele saindo do Tesseract já... Que é logo uma das primeiras cenas que ele pega o Tesseract e já tá com aquela... Com a outra, com a segunda joia que aparece, onde ele toma o controle do Dr. Selvig. Isso aí. E, cara, eu lembro até hoje, indo no cinema, que eu moro do lado do cinema aqui, né? Na cidade aqui. Chegou meu pai em casa e falou, vamos ver hoje, vamos embora. 11 horas da noite a gente foi ver, todo mundo em casa, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo no cinema vendo Vingadores. E, pô, do lado do meu irmão, do meu pai, vendo filme, a gente comentando as coisas, caraca, que maneiro. Cara, aquela cena do Hulk dando a sova no Loki. Foi sensacional, cara. Foi demais. Deus fraco. Pô, meu irmão, o cinema veio abaixo com aquela cena, eu lembro até hoje, cara. E foi a introdução do Mark Ruffalo também, né? Isso aí. Foi um choque, assim, porque a gente tava... O outro Hulk foi o outro ator, que eu esqueci o nome. Edward Norton. Isso, e aí vem o Mark Ruffalo, que foi muito bom aquela cena. Esse é meu segredo. Tô sempre com raiva, com a motinha. Ai, meu Deus. Foi demais. Caramba, cara. Cara, tem várias frases desse filme. Aquela frase que o Capitão América fala assim pro Tony Stark. Tirando a armadura, quem você é? Big man in a suit of armor. Take that off, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Essa frase é absurda. É muito maneira. Eu acho muito interessante. Tem aquela briga do Thor e do Hulk dentro do porta-aviões da Shield. Muito boa. Mas antes disso, tem a cena do Capitão América, Homem de Ferro e do Thor na floresta. Que tá o Thor e o Homem de Ferro lutando. Aí chega o Capitão América, larga o martelo. Ah, quer que eu largue o martelo? Meu irmão, ele larga literalmente o martelo no escudo, meu irmão. Arregaça a floresta. Falei, cara... Que escudo é esse? Que poder que essa parada tem? E o poder do Mjolnir também. É. Né? Eu queria só que essa cena tivesse passado durante o dia pra eu poder enxergar melhor que... É. Porque à noite eu fiquei... Cara, eu achei... Foi muito... É porque os filmes da Marvel são muito engraçados, né? E quando eles estão dentro do avião e tal, tá o Tony Stark, quando ele olha pro Thor, ele vê aquela personificação de herói nórdico, né? O cabelão, o machado, a capa, e ele começa a zoar o Thor. Cara, eu acho muito engraçado aquilo, muito divertido. Também sabe que tu roubou a cortina dela? Sensacional, cara. É essa piada que eu tava tentando lembrar. Em vez de um cara ficar, tu... Caraca, é um deus nórdico. Ainda usa aquela linguagem, né? Aquela bem culta, assim. Sua bem mãe, shakespeariana. Tua mãe sabes que você pegou a cortina dela? Foi muito legal esse encontro do Thor com eles. Todos os diálogos na hora que o... Que eles estão lá dividindo as tarefas lá no centro de Nova York, quem vai fazer o quê. Aí o Capitão América fala, Hulk. Aí o Hulk só ri e vai pra cima. Tipo, Hulk, esmaga. Isso aí esmaga. que eu queria ouvir. Tipo. Cara, isso é um fanservice. O sorrisinho dele, cara, foi incrível. E o que ele foi alucinado pra cima dos dois. Muito bom, dos cara. ETs, né? E ele fica pra lá e pra cá, vai aqui e volta. É o Hulk, cara. É o Hulk. O Hulk roubou a cena nesse. E uma coisa que a gente percebe... É que todo mundo pensa que o Homem de Ferro é o líder dos Vingadores, mas não é. É o Capitão América que é o líder e que ordena, como ele tem experiência de guerra e tudo mais. Que é o Capitão. Ele é o capitão que comanda. É o líder nato, né? Ele é líder nato. Quando eles estão ali dividindo as tarefas, ele fala assim, eu e Natasha cobrimos o perímetro, arqueiro toma conta de toda a altura, do que tá chegando, Stark vai direcionando eles todos pra esse quarteirão. Thor controla o portal. Ele divide todas as tarefas do time, já sendo o estrategista, já sendo o capitão. Ele não é o Cabo América, ele é o capitão, né, cara? Não é o soldado. Lá, né? Que homão, que hétero. Baita de um homem também, diga-se de passagem. E muito bom esse filme. E a cena pós-crédito. Já deixa aquele arzinho do Thanos, né? Já que, o Thanos, risadinha. Primeira vez que aparece o Thanos. Aquela risadinha dele no final. Tá, você vê, né? Eles estão prometendo o Thanos desde 2012. Desde 2012. Ele só vai aparecer em 2018. Não, a gente vê em Guardiões da Galáxia breve, assim. Ele tá sendo introduzido. Tomara que ele entregue tudo que tá prometendo. É, porque o hype tá grande. Tá. A gente tá... A mil, cara. A mil. Gostei muito, pra mim. Josh Brolin, né, selecionado pra fazer ele, vamos sim. Ver. Eu acho que vai ser muito. Eu não sei se você... É, vamos pular um bocadinho os filmes. O ator que fez o Thanos nos Vingadores é o mesmo ator que fez o Capitão América Guerra Civil. É um dos capangas do Ossos Cruzados. É, mas é só pegaram pra fazer o molde da computação gráfica, né? Porque ele nem tinha fala quando ele apareceu. É só uma curiosidade pra galera aí. Tá pesquisando depois e tal. Mas quando ele aparece já no Guardiões da Galáxia e no final do Vingadores 2, já é o Josh Brolin fazendo a voz dele. Uhum. Mas então vamos para a segunda fase da Marvel, fruto de todos os acontecimentos que os Vingadores tiveram, né? Em Nova York, temos o filme do Homem de Ferro 3. Que foi que aquele balde de água fria, que né? Aquela foi bem broxante, cara. Acho que esse foi o primeiro fora da Marvel. Quando eu vi o trailer, caraca, um monte de armadura, que filme da hora. O Mandarim, aquela pose do Mandarim. Cara, se você pegar o HQ, o Mandarim, ele tem os 10 anéis do poder, eu acho. Cara, o Mandarim, ele dá uma canseira em todo mundo. Ele cansa os X-Men, ele cansa os Vingadores. O Mandarim era um baita de um vilão. Que eles fizeram com o Mandarim imperdoável que pra mim. Que acabaram com o Mandarim. Eu não consigo ver o Homem de Ferro 3 de novo. É, por causa do Mandarim. Cara, o Mandarim... Ah, é um personagem. America, imperdoável. I'll teach you another lesson. Não, nossa, não foi... Ridículo, foi... Porque, assim, a gente tem que entender que depois de Vingadores, qualquer filme tem que... A gente já espera um nível muito lá em cima. Mas esse filme nem... Não chegou nem próximo de nenhum... Foi o pior filme da Marvel até hoje. Posso estar enganado, vocês podem discordar de mim. Não. Mas é um dos filmes mais chatos de ver. Cara, pegaram o Patriota... Eu fico em dúvida entre o Homem de Ferro 3 e o Thor 2. Pegaram o Patriota de Ferro. O Patriota de Ferro na HQ, ele vai... é o Norman Osborn que usa a armadura e se transforma no Patriota de Ferro. Pra que fazer isso, sabe? Pra que, entendeu? Foi... Cara, foi é péssimo, armadura diferente pra vender boneco, né? É, foi ridículo. Foi um filme, assim, que não dá nem pra comentar muito, porque foi... A única parte legal do filme é quando aparece todas as armaduras dele lá que construiu, as 40 e tantas lá. E tipo assim, só pra você ver as quantas armaduras ele construiu. Quanto bonequinho a gente pode vender. Verdade. E cara, aquela parte com o molequinho, meu Deus, que garoto chato. Só a piadinha forçada. Não. Esse filme não funcionou. Vamos embora. E quer ver um detalhezinho que você pode acabar com o filme todo? E só manda o Jarvis chamar as armaduras no final. Eu podia ter chamado elas no início e acabado com o filme lá na primeira cena. Mas então vamos pro próximo, porque esse filme não é digno nem da gente conversar muito sobre ele. Aí já começa a melhorar a fase 2. Volta de novo, que é o Thor Mundo Sombrio. O Fabinho falou mal dele aí, mas eu discordo, porque eu acho que foi um filme bom. Asgard lá, né? Pelo amor de Deus. Aí já falou de Asgard, mostrou já uma outra joia, a terceira joia. O éter. É o éter. O éter não é uma joia em si, né? A joia se manifesta pelo éter. Isso, a joia se manifesta pelo éter. Daqui a pouco a gente vai falar das joias. Mas eu gostei desse filme, porque deu um destaque maior pra Asgard. Foi bem interessante esse filme. Detalhes engraçados do filme foi o estagiário da Jane e a outra menina. A Darcy foram super engraçados. Uma coisa que eu queria destacar, como eu falei no primeiro filme do Thor, vou falar de novo, é o Loki. Né? O Loki nos Vingadores foi a primeira vez que eu odiei o Loki. Aí o Loki tava demais pra mim. Mas no segundo filme, o Loki ele ganha o pessoal de novo. Ele vira um anti-herói, né? É, porque assim, a gente sabe que ele foi um pouco humano ali. Ele usou um pouco a emoção, né? O Thor fica, cara, eu queria muito poder confiar em você, eu não confio em você. O filme inteiro o Thor já tá mais ligado na dele. Aí na hora que ele fala, cara, ele bota a mão assim, eles brigam, né? Ficam jogando, um jogando na cara do outro, a morte da mãe. Aí o Thor chega, irmão, eu queria muito poder confiar em você. Quando ele se distrai e vira de costas, o Loki, pô, confie na minha raiva. Então, assim, ele mostra que ele, né, um lado emotivo, um lado do coração, ele realmente ajuda o irmão, porém, né, ele dá aquele jeitinho Loki de ser, como sempre. É, esse, eu gostei muito desse filme. Foi bom. Vou te falar, eu achei aquela cena que tá andando o Thor e o Loki, assim, fugindo de Asgard, escondido, e o Loki vai se transformando em várias pessoas, que ele se transforma no Capitão América. Demais. Cara, eu achei muito legal, muito boa aquela cena, aquela tirada. Achei foi. Muito legal, muito interessante. Assim, não foi um dos melhores filmes, mas o filme foi bom. Pô, Malekith, estragaram o Malekith. Caraca. Eles erraram só na parte do vilão mesmo. Na agora, parte uma parte do filme que... Eu vi recentemente esse filme. Quando Asgard tá sendo atacada... Aí as naves do Malekith, elas são invisíveis. Aí o Randall, ele tá lá, né, na posição dele, de guardião da ponte. Nisso ele sente a presença da nave. Meu irmão, ele sai correndo. Eu falei, cara, por que que o Randall tá correndo? Aí ele corre, ele sobe lá na ponte. Quando ele vê, ele agarra as faquinhas assim. E ele tá na nave, ele sente a presença da... Foi demais essa cena também. Depois ele vê que era só uma de milhares que estavam ali. Foi demais essa cena, que é onde a gente descobre qual era a outra saída de Asgard, né? Que o Loki já tinha desde o primeiro filme, né? É. Terminar rapidinho, a cena pós-crédito desse filme já é eles colocando o Éter, levando pro colecionador, porque no final de Vingadores, dos primeiros Vingadores, eles levam o Tesseract pra guardar em Asgard. Então eles pegam, já estariam com duas joias, né? Tesseract e o Éter, eles resolvem então levar para outro lugar, porque é perigoso demais você ter duas joias no mesmo lugar, muito próximas. Então eles pegam e levam para o colecionador, que é um personagem conhecido dos quadrinhos, e a gente na cena pós-crédito vê eles levando para lá. Tem vários easter eggs na cena, tem um vilão lá no fundo. Verdade. É o... Você me falou o nome dele. Casulo do Adam Warlock. Isso, casulo do Adam Warlock. Isso, e aí... Termina o filme e a gente caminha então para um dos melhores filmes que tivemos também da franquia da Marvel, que foi Soldado Invernal. Olha, foi demais esse filme. Eu acho que se eu for pegar para falar esse filme aqui, vai dar 10 horas de podcast. Parece que é ser fanboy, mas não é. Por que que eu acho o Capitão América Soldado Invernal, para mim, o melhor filme da Marvel? Primeiro, a trilha sonora, que foi incrível. A trama do filme... Que você olha, pô, cara, quem é o vilão, cara? Quem é o vilão do filme? Pô, não é possível. Quem sabe que o Bucky vai se voltar pra ele? Quem lê HQ sabe. A gente fica, cara, quem é o vilão? Quem é o vilão? Então é a Hydra, né? É uma coisa toda que... infiltrada não... na SHIELD, ele, né? O filme não te mostra isso. Quem é o vilão? Ele vai te mostrar ao decorrer do filme. A trama do filme é incrível. A construção de, né, a evolução do Capitão América. Ele já tá tentando se adequar ao presente, né? A usar a tecnologia. As cenas de ação. Né, as cenas de ação também que são incríveis, são demais. Aquela cena no navio. A parte do Batroc, que tem Batroc. Até aquele lutador do George Saint-Pierre. UFC, que foi demais. Cara, foi um filme assim, excelente, né? Eu não vou nem me estender muito, não, porque senão eu vou falar a roda e o filme é muito bom. Esse filme foi a estreia também, se eu não me engano, dos irmãos russos, né? Isso. Na direção. Cara, os caras sabem filmar cena de ação. Eles são muito bom. Os caras sabem filmar cena de ação. E um dos irmãos aparece no filme. É, aparece. Ele é o médico lá no... Isso. Quando aparece o Nick Fury de novo, isso. Ele é um médico que tá lá com ele médicos. Lá. É. Eu reparei isso, né, quando eu vi na segunda vez esses dias. Eu, pô, esse cara, esse aí é um... É, alguns efeitos especiais, só que eu critico, assim, mas não vou falar muito, não, pro Juan não ficar abalado. Não, cara, não. Assim, é lógico que tem pontas soltas, como todo filme tem. Isso aí eu não vou falar que, o filme é 100% bom, que eu vou estar mentindo, né? Mas, e tem essa parte também do Buck. Pô, o Buck some no primeiro filme do Capitão América, né? Que foi lá pra trás, nisso, passam vários filmes. Cara, que o Buck morreu mesmo? Será que eu vou matar ele? Eu acho que o pessoal, assim, que não lê quadrinho, o pessoal já tinha até esquecido. O cara volta, sabe? Caraca, aí na cena pós-créditos, na última cena pós-créditos, pô, o cara dá um... Pô, não, o que ele me falou é verdade. Pô, eu sou esse cara que tá ali no que ele museu, vai no museu. No museu, né? Cara, o filme é incrível. A cena de ação, os efeitos, sabe? Aquela... O ataque de... Em Washington DC, né? Que eles querem destruir as ameaças iminentes. É a primeira vez que eles falam de outros heróis, como o Doutor Estranho. Até então ninguém sabia do Doutor Estranho. Quem não lê HQ, quem não conhece esse universo... Tipo, ele falou vários nomes. O Agente Citroën cita Stephen Strange. Ele citou todas as ameaças. Falaram de Stephen Strange, falaram beleza. Do Hulk. Eu que conheço, na hora que ele falou isso no filme, eu falei, cara, pô, Marvel, não acredito que você vai fazer isso comigo, sabe? E, cara, foi demais. O filme foi excelente. É, a gente tem uns detalhes aí que foi a primeira vez que o Sam Wilson apareceu. É, também. O Falcão. A Sharon Carter. Ô, lourinha bonita, hein? É. Linda, né? É, a Capitã Revenge. América. Primeira vez que ele pega uma mulher de verdade foi a Sharon Carter, né? Isso só no Guerra Civil também. Só no Guerra Civil. Demorou. Ali ficou só secando ali. Foi só um beijinho. Olhando, a bitoquinha, né? Isso. É. Aquela bitoquinha, ossos cruzados, já preparando ele pro início do Guerra do Tron. Isso. E a gente não pode esquecer também. Foi a primeira vez que o Capitão América realmente você viu cena de ação dele lutando, mas lutando como o Capitão América mesmo, porque no primeiro filme dele e no Vingadores você não vê que combate, as técnicas de luta que ele tem, entendeu? Agora, uma das melhores cenas do filme, pra mim, é dentro daquele elevador, onde não para de entrar a gente, E ele fala, eu não me recordo a frase exatamente, mas ele diz assim, senhores, se alguém quiser sair, a hora é agora. É. Ele vai pegar todo mundo ali, meu irmão. Derruba todo mundo. O cara bota um ímã no braço dele, ele luta com um braço só. Com um braço só e tá enfiando a porrada em todo mundo. Ele é monstro, cara, é monstro. Saiu rasgando. Essa cena e a cena do Nick Fury no carro. Que carro é aquele? É, cara. Que eu carro quero ter aquele carro. Não, e a gente viu o Chevrolet. Não, e é uma cena que mostra o Nick Fury, de verdade. Porque até então ele era o cara que era. Só falava. Vamos botar assim, entre. Vamos abrir aspas aí, né? Abre aspas. Era o cara administrativo, era o cara do RH que tava chamando, recrutando o povo. A gente vê o cara em ação, a gente sabe, pô, não, velho, mas o cara é um espião. Ele é o espião dos espiões. Barrudo. Então mostra o verdadeiro, né, poder dele. Né? E tem uma coisa também que a gente não pode esquecer, que é um filme que mostra sobre a queda da SHIELD. Isso. Daí em diante a SHIELD não existe mais. Ela só vai reaparecer em Vingadores Era de Ultron. Né? Não, eu tenho que comentar também que a conexão que o filme teve com a série Marvel Agents of SHIELD. É. Eu tava acompanhando na época ainda a série e... Eles não falavam nada da Hydra, não falavam, não tinha relação nenhuma. Na semana que saiu o filme saiu na quinta-feira, o episódio saía na terça. O episódio da semana seguinte da estreia do filme já mostra as consequências da queda da SHIELD. Então dentro do grupo, dentro da série, da equipe dos agentes lá, que aí retorna o agente Coulson, né, que todo mundo tinha pensado que ele morreu em Vingadores, mas na verdade eles fizeram uma experiência com ele na série, né? Eles usaram um outro ET, um ET? Não, é ET. Eles pegaram, tinha um corpo de um da raça Kree, que é do vilão de Guardiões da Galáxia. Eles usam o corpo dele para poder reviver o Agente Coulson. E na série eles exploram essa parte de do conflito de SHIELD e Hydra. Eles vão consertando a SHIELD e acabando com a Hydra pela série. Então, tanto que quando a gente volta lá nos Vingadores 2, que é no início do filme, que mostra já eles indo atrás daquele barão lá, que estão com os gêmeos já. Os irmãos. Os irmãos. Maximoff. Maximoff. Aquela cena deles. Aquela cena muito boa dos Vingadores chegando ali naquela cidade lá. Sokovia. Eles chegando lá na base da Hydra. Já era a última base da Hydra pra eles destruírem. E quem mandou o recado pra eles falando que o Barão tava lá foi o pessoal de Agents of S.H.I.E.L.D., foi o agente Coulson que rastreou na série. Nossa. E aí mandou a mensagem pra aquela agente... A gente que trabalha com... Tava trabalhando com Homem de Ferro, no caso, a Maria Hill. Sim, a Hill. Entendeu? Então a gente pode ver a conexão do filme com a série. É isso que a gente... Eu quero isso. Eu quero que os mundos da Marvel sejam todos interligados. Eu quero que o cinema esteja rolando uma coisa que tá rolando nas séries, que tá rolando... O que tá acontecendo na Terra tá, interfere no espaço. O que acontece, por exemplo, em Demolidor pode interferir na série Agents of S.H.I.E.L.D., que também pode interferir no filme, como você falou. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal. Vou ficar muito chateado se tiver o Guerra Infinita e for trocar, não for o Charlie Cox pra ser o Demolidor. Se é possível. Não. Eles não vão fazer isso. Espero muito que não. Não pode fazer isso. Espero muito. Eu acho capaz deles não aparecerem, né? Só ser mencionado. Mas tem que aparecer. São 70 heróis pro Guerra Infinita. Tu não vai botar o Demolidor, tu não vai botar o Luke Cage, tu não vai botar a Jessica Jones, tu não vai botar Punho de Ferro. Pelo menos o Justiceiro, né? Pelo amor de Deus. Pô. Só aparecer a carinha dele assim, eu já fico satisfeito. Pô, dele dar um tiro em alguém, sei lá. Só um tirinho, né? É. Ah, contrata aí pra matar alguém, né? Mas vamos então, vamos para o próximo filme. Interessante também que a cena pós-crédito do Soldado Invernal, como vocês falaram, que aparece os gêmeos. É, foi a introdução de mais dois Vingadores, né? Guardiões das Galáxias. Guardiões das Galáxias. Pra mim é outro que tá no top 5 aí, top 5. Muito legal, filme redondinho, top demais, engraçado. Foi o Vingadores da Galáxia, né? Foi um filme Pica das Galáxias. Isso. Pica das Galáxias. Que trocadilho ridículo. Ai, meu Deus. Já começa a mostrar esse universo espacial da Marvel. Isso, agora a gente já pode falar mais sobre as joias. Verdade. Porque nesse filme explica muita coisa sobre o mundo das galáxias. Mundo cósmico, né? Mundo cósmico. É. E o filme teve um choque, né? Que o pessoal... A própria Marvel não tava na esperança do filme cativar muito as pessoas. Porque ninguém conhecia. Quem que conhece Guardiões da Galáxia? Uns personagens... Eu não conhecia. Eu também não conhecia. Cara, acho que só o fã de quadrinho raiz mesmo. Aquele raiz, bem raiz. Que sabia. Com uns 80 anos de idade hoje aí, conhece mesmo. Porque eu nunca tinha ouvido falar do Guardiões. Uns personagens assim que... Se você não vê filme, se só vê fotos... Tirando o filme, tirando o trailer... Você vê a foto dos personagens, foi pesquisar, você fala, pô, que parada bizarra é essa? Os personagens, pô, tudo sem noção. Eu não levava fé. A árvore andando, também não levava fé. Eu não levava fé. Não. Até o momento que eu vi o filme, Quando eu vi o filme, que é isso, cara? Um guaxinim desse bolado com a árvore. Pô, que é isso, cara? Muito bom, gostei muito do filme. Muito bom. Foi quando o Thanos apareceu também, eu fiquei, caramba. Também, sim, primeira vez que aparece o Thanos planamente, né? Isso, você vê o corpo inteiro, você vê ele de frente. E falando. Falando. Né? Gostei muito desse filme. Foi um filme muito bom. Então, voltando para as joias, é nesse filme que a gente entende o que são as joias do infinito, né? A primeira vez que é explicado para o telespectador do cinema o que são essas joias, né? E explica. É a primeira vez que a gente entende que o Tesseract tem uma joia dentro dele, que o Éter também tinha uma joia. O cetro do Loki. Quando o colecionador tá explicando, aparece a imagem deles. Que até o Groot tenta pegar o Tesseract. Na cena meio cômicazinha, na hora que o colecionador tá explicando sobre as joias. É, e tem uma parte no filme onde eles mostram aquele lugar onde ficavam todas as joias antes, né? Isso, que conta a história dos Celestiais, né? Que desde entidades cósmicas. Isso aí. No princípio do universo, né? Isso aí. Tinha os... Desde os tempos mais primórdios. É. Desde a última. Antes. Acho que é antes dos elfos negros lá tentarem trazer a escuridão de novo ao universo, né? Porque o Éter veio de um dos seres celestiais, não foi o Malekith que criou. Até porque o que eles erraram no filme também foi associar pedra com outro tipo de arma. Foi também no caso da Pedra do Tempo com o Olho de Agamotto, que não eram pra ter feito Sim. esse erro, mas eles tinham que introduzir de alguma maneira e foi encaixou muito bem, mas eu acho que... Acho que eles criaram um problema pra eles mesmos. É. Porque a pedra que tá no... No Visão, também não é, não é uma joia do infinito no quadrinho. No quadrinho não é uma joia do infinito. É, mas... É uma coisa que a gente tem que mencionar aqui pra galera, porque essa parada de universo e HQ confunde muito, bastante. Até mesmo pra mim, que né, sou mais assíduo. Não tão assíduo, mas eu tento buscar a referência do filme, ler sobre. Se você pegar as joias do infinito da HQ... As cores e poderes são completamente diferentes das joias do infinito do cinema. É. Entendeu? Isso aí tem que... Só pra galera ficar ciente. É, no princípio de tudo, as seis joias estavam todas no mesmo lugar e depois há uma explosão. Vou explicar a parte dos celestiais, no caso. Eles eram os primeiros seres do universo, no caso. E tipo assim... Eu não lembro muito, muito tempo que eu li sobre isso, mas eu lembro que quando eles se autodestruíram, eles viram que... Porque as joias consumiram eles. É. Cada um tinha o poder de uma joia daquela. Então, quando eles se consumiram, né, no caso, eles se autodestruíram, cada um elas se fundiu... foram separadas pelo universo. Eles foram se fundirem, cada um em uma pedra, e separaram o universo. Porque era muito poder pra ter na mão de poucos, entendeu? E o único jeito de unir todas essas pedras é com a Manopla do Infinito, que tá em Asgard, apareceu no Thor 1, né? Isso aí. Mostra já o interesse. O cara que conseguir juntar todas essas joias vai ser o senhor de tudo, tá ligado? Vai ser o que é o Guerra Infinita, o Thanos. A ideia do Thanos é juntar todas as joias, né? Vamos falar então rapidinho das joias? É um bate-bola rápido. Pra gente falar, pra galera ter uma noção de que cada joia representa, onde elas apareceram. A primeira joia, a joia do espaço, é a joia que tá dentro do Tesseract, né? É onde ela tava ali. Ela, a primeira aparição dela foi... Tava com o Odin, né? Foi logo nos primeiros filmes ali do Thor, né? Apareceu na cena pós-crédito do Thor. Depois apareceu em Capitão América, primeiro Vingador. Pra depois aparecer em Vingadores, né? E o poder dela... Claro, você usando corretamente... Ela te fornece acesso instantâneo pra qualquer lugar do universo. Então era por isso que o Loki conseguia vir pra Terra... Entre várias outras coisas, né? Então essa é a primeira, joia do espaço. A segunda joia que apareceu foi a joia da mente. Antes de ir buscar... Antes de vir pra Terra, pros Vingadores 1, o Loki vai até o Thanos, me corrijam se eu estiver falando besteira, e pega o cetro, que dentro do cetro tá essa gema, que é a joia da mente, né? Então, tanto quando o Loki encosta no Dr. Selvig, ele consegue manipular a mente, né? Ou seja, o atributo da joia da mente é a manipulação, onde desenvolve também habilidades especiais, cria inteligência artificial. A gente vai ver isso também em Guerra de Ultron. Depois disso, no Thor do Mundo Sombrio, aparece a joia da realidade. Que é a se manifesta como éter, né? Ela sempre... Ela ficava com o Malekith. Depois, na guerra, eles enterram ela. E ela vai aparecer pra Jane Foster, onde tem a convergência de todos os pontos da... Dos nove reinos. Dos nove reinos. E ela consegue aparecer. E vai pra dentro da Jane Foster. E aonde aparece, no final do filme, eles levam essa joia pro colecionador. O poder dessa joia é manipular a realidade. Ela absorve também o corpo da pessoa. Foi o que aconteceu com a Jane Foster e depois com o Malekith. E garante uma força e uma capacidade quase que ilimitada para a pessoa que está hospedando. Malekith queria usar ela para poder trazer a escuridão de volta ao universo. Isso aí. Né? Depois é a joia do poder, que aparece no Guardiões das Galáxias, que está dentro do orbe, né? A joia do poder, ela pode, dentro de todo o potencial que ela tem, ela pode destruir um planeta inteiro, que é aquela joia roxinha que no final eles colocam ela pra ficar com com a tropa nova. Eu não sei se você reparou no filme do Guardiões da Galáxia, quando o colecionador tá explicando sobre as pedras, aí mostra a parte da joia do poder. Que tem um gigantão enorme assim com a pedra e bate assim, sim, no chão e sim, vai destruindo o planeta todo. Aquele gigantão era um dos seres celestiais. Ele tinha um poder da pedra, no caso da pedra do poder, e ele era o que destruía os planetas. Ele era o celestial que vinha para destruir os planetas, entendeu? Num certo momento, eles levam essa joia para o colecionador no filme, que já tava com éter, mas aí a menina encosta no... Pega na pedra, que não podia, né? E é uma mortal encostando na pedra, e aí eles resolvem não deixar duas pedras tão juntas, duas joias tão juntas também, né? A outra joia é a joia do tempo, né? Essa joia, ela tava dentro do olho de Agamotto, né? Tava lá em Kamar-Taj, que é lá no templo. Pra mim é a mais bonita que tem. É uma das mais sinistras. É que tá no filme do Doutor Estranho, que a gente não falou ainda. Isso, é, por isso que a gente não mencionou. Mas qual é o poder dela, né? Ela manipula o tempo. No Doutor Estranho, ele consegue parar o tempo, voltar no tempo. Essa é uma joia. É uma coisa muito bonita, né, cara? Linda. O cara manipular o tempo. Isso. E a última joia. Que não apareceu que ainda. Que não apareceu ainda, fica pra gente especular em qual filme ela vai aparecer. É a joia da alma, que vai ser na cor laranja, né? A gente não sabe onde ela tá, porque ainda não falaram onde ela tá. Eu acho que seria muito tiro no pé se eles falassem que ela tá no olho do Randall lá. Eu acho que ela tá com aquela teoria que tem, né? Que o pessoal fala que tá escondido. Tem uma teoria que o olho laranja do Randall... Não o olho, eu acho que um detalhe da armadura. Tá com ele ali, essa joia, né? Mas nada a ver. Se eles levaram o éter pro colecionador alegando que Asgard já tava com uma... Não, não tem justificativa ninguém saber que tem uma com o Randall ali. Então acho que essa teoria... Fraca. Mas o poder dessa joia é... É cabuloso, né, rapaz? O poder dessa joia, ela cria e controla todas as formas de vida no universo. Então você imagina... Pra quem é essa, né? Você imagina alguém mal intencionado controlando o Hulk. Já não precisa de qualquer muita coisa pra descontrolar ele. Verdade. Mas controlando vários seres poderosos. Então seria uma coisa muito perigosa. É o poder da feiticeira Escarlate na mão. Lucas, vamos voltar rapidinho. Só pra gente... Porque assim, quem for ler a HQ... entende. Porque assim, igual eu mencionei. A cor das joias... Né, do filme são diferentes das HQs. Você vai chegar aqui, a joia da mente ela é vermelha, a da realidade é laranja, a do poder é amarela, a do espaço é a verde, lógico, igual o filme do tempo azul, e a da alma seria a roxa. Inverteu, inverteu porque... a do tempo no caso tá verde. Acho que as cores não as faz, mas faz assim, eu tempo. Achei que as teorias pra joia da alma, ela pode aparecer em Guardiões da Galáxia, mas eu não acho que vai aparecer. Já apareceu uma no filme já dele. Apareceu uma em Guardiões. Outra não. Já apareceu duas joias nos filmes do Thor, então pode ser que em Thor Ragnarok. Eu acho que essa já tá com Thanos. Se não tiver com Thanos, eu acho que o único filme que é mais provável de aparecer é o do Thor, porque os vilões que tem pra apresentar no filme, principalmente a Hela... É ela, né? O nome dela? Ela. Eu acho que ela deve estar querendo... Essa joia aí, ela está envolvida nisso. O Thanos, desde os Vingadores... Ele já tinha uma, né? Que ele deixou com o Loki. Isso. Mas assim, a gente vai falar agora... Vamos falar direto agora, então, dos Vingadores. Por quê? Porque esse filme dá a entender uma teoria muito interessante. Nesse filme, a gente tem... Os irmãos gêmeos, os gêmeos aparecendo, né? A Wanda e o... Pietro. A Wanda com poder de manipular mente e manipular... Objetos. E ele super veloz. Nesse filme, o filme da Era de Ultron. Gostei muito desse filme. Eu gostei bastante. Gostei eu muito. Eu ainda achei... É porque vou ser contra vocês, eu ainda achei esse filme melhor do que o primeiro Vingador. Os primeiros Vingadores. Você falar que ele é melhor que o Soldado Invernal, eu concordo contigo, mano. É. Não, em termos de vilão, não. Porque eu acho que eles erraram muito no Ultron. É, o Ultron, cara, eu não gostei do Ultron. Podia ter sido um vilão muito melhor, porque nos quadrinhos ele é um vilão... Pô, a era de Ultron é uma coisa... Uma saga enorme. Mexe até com o tempo. Eles têm que voltar no tempo. Eles têm que voltar no tempo. O Doutor Estranho já tá, já estão com eles. Eles voltam no tempo, voltam em outra realidade pra poder tentar destruir o Thanos. O Tron. Que nos quadrinhos quem criou aí, na verdade, foi o Homem-Formiga, né? O Hank Pym. É, eu acho todas as cenas do Vingadores Guerra de Ultron sensacionais, as cenas de ação. Aquela primeira cena deles chegando lá em Sokovia, na neve, o Capitão América de moto. Aquele país que eles estão lá, acho que não é Sokovia, não. Sokovia não é a cidade no final do filme. Não, é Sokovia, não, é sim. Já é em Sokovia, já. Já é em Sokovia. Aquela base daí. É próximo, próximo. Tá. O Homem de Ferro já chegando lá. A gente não sabe como eles se reuniram, assim, como que o Thor veio. Já começa o filme todo junto, né? Isso foi bom. Foi muito legal. Aquele detalhezinho do escudo dele, que ele joga o escudo e... Tipo como se fosse um imã, né? Que volta o escudo, assim. É, aí tem a primeira vez que o Thor dá uma martelada no escudo e dá aquele reflexo em todo mundo. Pô, sem... E foi a primeira vez que a gente viu um raio digno do Thor, né? Foi, nossa, eu gostei. As cenas de ações foram sensacionais. Aquela que eles estão naquela horda ali de robôs vindo e tá todo mundo com, caraca, sincronizado, sim, sabe? O Capitão dá aquele giro. E depois dessa cena, acho que a melhor pra mim é quando o Visão, o Homem de Ferro e o Thor, os três tá com raio no... Tá com raio no Ultron. Foi um filme muito bom. Mas o que eles erraram mesmo foi no Ultron, né? Alguns detalhes. É, a trama não ficou muito bem... Não ficou muito bem amarrada. Ficou perdida, né? Você não entende direito a trama não ficou muito bem amarrada, que o Ultron absorveu o Jarvis ali. Fica meio perdido, né? Fica esquisito, certo? Mas a bagunça que a Wanda fez, a Feiticeira Escarlate fez na cabeça dos Vingadores, está refletindo neles até hoje. O Homem de Ferro, as coisas que ele fez no Guerra Civil, é fruto das coisas que ele viu naquela visão. O Thor teve que... Eu acho que a visão do Thor vai ter muito a ver com o que vai acontecer em Thor Ragnarok. Então, foi isso que eu ia falar. Eu acho que uma teoria desse filme é a seguinte. Quando mostra a visão do Thor, que ele vê quatro joias, tá uma joia laranja, que é a joia da alma, que é a única... Que até faltando a olho de Agamotto ainda não tinha aparecido. Ou seja, a joia laranja apareceu na visão do Thor. E tem um final do filme, o Thor diz assim, creio que pro Tony Stark e o Capitão, América. Tem alguma coisa que a gente tá perdendo aí. A gente perdeu algum detalhe que eu acho que tem alguém controlando isso. Então pode estar sendo muito bem o Thanos fazendo todos eles... Pegarem as joias pra ele. Pegarem as joias e ele... Depois ele só chega e me dá aqui. Vim coletar. Coleta. Ele tá localizando, ele tá fazendo elas aparecerem. Ele é o Negan do Vingador. Imagina ele chegando com um bastão. É. Ele quer tudo pronto, só pegar. É a manopla, mas poderia ser o cinto do infinito, o bastão do infinito. Escolheram manopla porque, não sei. Poderia. Acho que o poder está em suas mãos, é alguma coisa assim. É uma coisa... Mas nesse filme, a Wanda bagunçou. Com a gente. E aquela cena do Capitão... Do Homem de Ferro indo atrás do Hulk é muito Hulk bom. Buster versus Hulk Buster, né? Meu irmão, essa cena é muito boa. Coisa de louco. É muito bom. E a cena que fez todo mundo gelar quando o Visão pega no martelo do Thor, assim... Nossa, ele levanta uma facilidade. Aí que tá a dúvida. Quem pegou o martelo? Foi a joia ou foi realmente a inocência do Ultron? Por ele ter... Não, a inocência do Visão. Do Visão, sabe? Acho que foi a inocência dele, porque... Eu acho que foi a joia. Eu acho que foi a joia. Ele acaba sendo digno, né? É. Ele tem coração puro. Naquele momento ali, o cara tinha acabado de nascer, pô. Verdade. Muito legal o Homem de Ferro falando com o Ultron Júnior. assim você magoou o papai, né? Coisa assim, muito cara. E foi, foi o gancho pra introduzir o Pantera Negra no universo, que é a Eles primeira... falaram de Wakanda. Falam de Wakanda e aparece o Ulysses Klaue, que possivelmente vai aparecer. É um vilão Pantera dele Negra. Nos quadrinhos. Eles escolheram um ator muito bom também, sim, né? Pô, o Andy Serkis, né? É. Andy Serkis. É, não teve tempo dele brilhar, né? Mas... Não teve tempo, né? Mas ele deve aparecer no filme do Pantera agora. A luta do Hulk com o Homem de Ferro é na Nigéria, né? Já começando a dar indícios ali de todo mundo do Pantera. Não, é em Wakanda, né? Não é em Wakanda, não. Porque Wakanda fica escondido, é uma cidade escondida. Isso, é. Tem a Nigéria e Wakanda é escondido. É. Mas eles já falam do Vibranium, né? Que eles vão buscar em Wakanda, que é onde a armadura do Pantera Negra é toda feita de Vibranium. E onde o Vibranium... É que eles tiveram que alterar, né, nos cinemas, porque até o direito de usar o nome Adamantium tá com a Fox, né? Porque foi a primeira vez que surgiu esse nome, foi nos gibis do X-Men. E nos gibis, o Wakanda é rico em Adamantium. Sim. Tanto que no X-Men Origins, onde eles vão achar o Adamantium é um paísinho lá na África, é um paísinho, né? Eles lá na África. Só não usaram o nome Wakanda. O bom dos Vingadores 2 é que a gente teve a inserção do Visão... para os Vingadores e da Wanda, né? Para a equipe. Porque, né? O Pietro morre, eu achei desnecessário matarem ele logo de cara. Sacanagem, né? Sacanagem. Eu acho legal. Era um personagem que eles podiam explorar mais para tentar até competir com o da Fox. É. Ia ficar difícil. Foi, né? Muito bem feito da Fox. Que todas isso. As cenas do. Mas a Wanda é um detalhe que ela ainda pode crescer mais aí, porque o poder dela, na verdade. Além de ela é muito mais forte do que isso que já mostraram ela, no filme. Ela manipula a realidade toda. Ela é como se ela tivesse aqueles poderes que o Doutor Estranho explora depois, na parte mística. Ela tem aquele poder todo. Se ela quiser destruir um planeta com a mente dela, ela tem esse poder. Se você olhar nos quadrinhos. Tem até uma saga dela no gibis, que é a Dinastia M, né? Que ela altera toda a realidade e deixa... Eu acho que acaba com os mutantes, não é isso? Dinastia M. Então eu acho que a gente tem que explorar mais o poder dela, que ela tem muito mais. Tem muito mais ela força é uma que isso, que né? Que pode lutar com Thanos aí com facilidade. Olha aí. Tem um combate. É, tanto frente que a frente. Luta dela com Visão foi difícil, né? Pro Visão barrar ela, né? Exatamente. Agora vamos pro Homem-Formiga, que é um show à parte esse filme, né, cara? Que filme engraçado, chato. Né? Muito bom. Muito outro bom. Que eu não esperava nada também. Chato? Eu tenho um amigo que tem um outro amigo que gostou muito desse filme. E não, sem. Não, sem. Pô, muito bom, muito engraçado. Cara, o Paul Rudd foi engraçado demais, sabe? O Paul Rudd ficou ótimo nesse filme. Ele, não, ele ficou ótimo mesmo. Ótimo. Ele ficou foi um ator, ótimo. Né? Eles souberam ser isso. Ele e Michael Douglas, cara. Michael Douglas. Michael Douglas em filme de super-herói, cara. Que tá confirmado nem pro ele... Homem-Formiga 2 já. Nem ele acreditava nisso. Ele teve uma entrevista dele falando que foi os netos dele que incentivou ele a fazer o filme. Que ele tava meio assim, de, pô, será que eu faço? O legal do filme é que isso. Mostram direitinho que, no caso, o personagem do Paul Rudd não foi o primeiro Homem-Formiga. Que, no caso, o primeiro Homem-Formiga foi o próprio Michael Douglas, o Hank Pym. E ele agiu lá no período lá do Capitão América, isso. Né, na Segunda Guerra Mundial. Na parte de... Acho que roubava informações pra SHIELD, né? Isso, porque o cara se encolhia, se infiltrava, né? Se infiltrava facinho. Foi logo, acho que logo após o período do Capitão América, da queda do... Foi um pouco depois. Um pouquinho sim. Depois da queda do Caveira Vermelha, tanto que a SHIELD já tá fundada com o Howard Stark e a Peggy Carter, né? Isso aí. E tanto que a primeira cena do filme, acho que é com eles. E o Michael Douglas, aquela cena com o Michael Douglas, Michael Douglas mais jovem, igual eles fizeram com o Tony Stark também no Guerra Civil. Muito bem feito. Muito bem feito, né? O Michael Douglas novinho, cara. Foi uma cena. Dando um socão no nariz do cara. E aquela cena foi boa. Um vilão também que não, eles não exploraram muito bem, né? O nome mais do vilão, Jaqueta Amarela. Sendo que o Jaqueta Amarela na HQ é o Hank Pym que assume. Ele some por um tempo. E ele assume o Jaqueta Amarela, essa identidade. Depois que vão descobrir que o Hank Pym é o Jaqueta Amarela. Agora, será que a Vespa, não a nova Vespa, Mas a Vespa, ela não ficou perdida aí e alguém pode encontrar ela aí. Eu acho que o Doutor Estranho. Doutor Estranho que deve encontrar ela, porque ela tá naquele universo de. Que ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu acho que. Eu acho que esse limbo que ela tá, eu acho que o Doutor Estranho vai acabar encontrando ela. É. Eu que eu acho que é. Mas será que eles vão botar isso? Ou a gente que tá querendo... Ela nunca mais vai aparecer também. Não, mas... Porque a Evangeline Lilly, que é a Hope, ela vai virar a Vespa. É, já apareceu na cena. O próximo filme já tá confirmado. É Homem, já. Formiga e Vespa. Acho que é o nome do filme até. É, isso aí. É. Isso e aí. Acho que pra ter continuidade na história do filme, pra ter um enredo bom, é possível explorar essa parte da antiga Vespa... Tentar introduzir até o próprio Doutor Estranho pra achar ela, pra ter uma conexão de heróis aí, entendeu? É. Pode ser. Crossover. Nesse filme, o Sam Wilson aparece, que é o Falcão. Ah, ótima cena. Ótima cena, tomando uma surra do Homem-Formiga. Não conta pro capitão. Não conta pro... Foi muito legal. E desse filme a gente chega... Guerra Civil. Guerra Civil. Guerra Civil que não é Guerra Civil. Que começa em... As críticas. As tretas. Eu gosto do filme demais. Gosto muito. Gosto muito mesmo desse filme. Então, eu posso falar? Fala. O filme foi bom. Foi muito bom. Os irmãos Russo, de novo, eles tiraram vai onda. Criticar, tô rindo porque eles já... Fala do Barão. Não, eu sei que não, você quer não, falar do Barão, cara. Cara, não, isso aí eu não vou nem falar porque não teve Barãozinho no filme. Então a gente não pode falar de algo que não existe. Eu acho que... Eu não tenho certeza... Mas acho que eles mudaram em cima da hora. É. Porque o personagem ia ser outro mesmo. Uhum. Aí eu acho que algum grandão lá da Marvel falou, não, põe Zemo aí que pra chamar atenção, eu acho... entendeu? Porque era pra ser outro personagem mesmo, só botaram o nome Zemo pra... Foi um filme precipitado, que tinha que ser, eu acho que tinha que envolver o Caveira Vermelha, o Retorno da Hydra, algo do tipo. Não Guerra Civil, porque Guerra Civil é uma história muito complexa que envolve... inúmeros personagens que não cabem à Marvel, muitos estão com a Fox. Então, ou seja, você tem que trabalhar com o que você tem e fazer uma parada de qualidade, que não foi o caso deles. Né? O filme foi bom. Se fosse o Caveira Vermelha no lugar do Zemo, ia ser muito melhor. Ia ser muito melhor. Eu botava, botava o tom da guerra... Não botava Guerra Civil o título, mas botava qualquer outro título e envolvia essa trama da Guerra Civil. Antes deles decidirem o nome do filme Guerra Civil, tinha um outro nome pro filme do Capitão América? Eu não me recordo agora, acho que é alguma coisa relacionada a Escorpião, alguma coisa assim. Isso, era um negócio assim mesmo. É, quando teve o Batman vs Superman, eles quiseram repetir. Foi logo na sequência. Não, eles chegaram a anunciar Capitão América e alguma coisa, eu não lembro o nome agora. Aí quando saiu o Batman vs Superman, eles falaram, não, vou botar Guerra Civil. Não, e você vê, cara, tem uma arte conceitual do Zemo, que assim, se você pegar do desenho, não vai ficar maneiro por causa do... Mas a arte conceitual que tinha, se eles colocassem aquele uniforme nele, ia ficar perfeito. Tem na internet, quem quiser pesquisar. O problema é que o personagem que tá naquele filme não é o Barão Zemo, não tem nada a ver aquela tem, história não é dele. Zemo, não é, cara, não tem nada a ver. Sabe, podia botar qualquer outro nome. Sabe entendeu? O que eles deviam... Eu acho que eles deveriam ter feito. Era tirado o Zemo e explorado mais o Ossos Cruzados. Que apareceu pouco no filme. Exatamente. Se botasse ele de vilão, acho que eu ficaria menos... Eu, na minha mente, quando avisaram... Ah, Ossos Cruzados não tem essa... Quando avisaram do Capitão América... Pra ser vilão de filme. Barão, cara. Mas quando avisaram que ia ter o Capitão América 3, eu imaginei que o Ossos Cruzados fosse o foco do filme. Que, se eu não me engano, posso estar errado, eu acho que no quadrinhos, quem mata o Capitão é o Ossos Cruzados. Não, quem mata é a Sharon Carter, que ela tá sendo induzida pelo Ossos Cruzados. Quem então, mata... Estou quase certo, né? Não estou totalmente... Mas enfim, vamos lá. Uma pincelada rápida aí pra entender, pra mostrar por que eu não achei justo o título do filme. A Guerra Civil, o que que acontece? Tá na Morita e os outros mutantes, que mutantes têm o direito da Fox, estão procurando o Nitro, que é um mutante também, que pertence à Fox. O Nitro vai lá, explode... Tá falando Guerra Civil da HQ. Guerra Civil da HQ. Aí ele vai lá, explode um quarteirão, aí o governo chega, coloca o registro, onde quer controlar os super-heróis e revelar a identidade deles. Isso, agora compara isso daí que você tá falando com o acontecimento do filme, vai fazendo assim. Então... essa parte da explosão do Nitro, a gente pode ver, não teve o Nitro, mas teve o Ossos Cruzados querendo explodir, matar todo mundo. Ah, vou morrer, então tu vai junto comigo. A Wanda não consegue controlar, explode. E ela joga num prédio. Joga ele num prédio. A parte do registro, beleza, só que em vez de ser o pró-registro, o anti-registro, regulamentação. É o tratado de Sokovia, né? Que Sokovia não aparece nas HQs também é tratado de Sokovia? Não, é tratado de Sokovia. Sokovia só tem nos filmes. Ah, só sim. Nos filmes, né? Teve a cena também da fotografia, quando aquela senhora chega pro Tony Stark. Ah, esse é meu filho que foi trabalhar em Sokovia. É só um detalhe pra quem é mais ligado. É a mesma atriz que faz aquela do Luke Cage, a senadora. Ah, é verdade. A vereadora, né? A vereadora. É a mesma atriz. A prima do Boca de Algodão, a prima? A Mariah. A Mariah, isso daí. Prima, é a mesma mulher. Eu não acho que foi de propósito. É o mesmo personagem ou eles fizeram o casting errado? Eu acho que fizeram o casting errado. Pô, como que a Mariah, lá do Luke Cage, lá do subúrbio do Brooklyn, vai interferir? Não sei, cara. No filme ela era uma agente do governo, era alguma coisa ela assim? Ela trabalhava com recursos humanos. Era alguma coisa ligada com recursos humanos. Eles devem ter dado mole aí. Foi um mole deles foi aí. Foi um molezinho. Mas assim, na minha opinião, o filme foi bom. Não vou falar que o filme de tudo foi ruim, por causa... Aquela parada, Capitão América versus Homem de Ferro. Foi legal. O Pantera Negra, que pra mim se consagrou ali. Pra mim foi um ficou dos, muito bem feito. Foi um dos melhores Homem-Aranha, foi um personagem... Eu vou te falar que pra mim ele foi até melhor que o Homem-Aranha. Que foi. Isso? Foi. Foi melhor. Pô, mas... ele fazendo sotaque. Caraca, cara, que coisa foi aquela. Não, na HQ, não é assim que o pai do T'Challa morre. Ele morre em disputa de terra. O Homem Gorila vai lá, vai atacar o Wakanda pra ter ela... Igual era antigamente, em reino, né? Vai lá, mata o pai dele, ele assume um monte de Pantera Negra e vai pedir ajuda pros Vingadores. Mas alteraram isso também. O filme é bom, só que assim, o título e o ambiente foi impróprio. Eu acho que se ele tinha que ser Capitão América 3, botar um outro título... Poderia até botar o Capitão América versus Homem de Ferro, mas esquece Guerra Civil. Mas e esse Barão Zemo, que, cara, não foi Barão Zemo. Quem quiser, pesquisa, dá uma olhada. Pesquisa da arte conceitual que tem na internet, uma foto, que ficaria incrível se colocasse pelo menos em alguma hora do filme. Né? E é esse o meu veredito. Podia ser Vingadores 2.5, né? Melhor. E o Homem-Aranha? Ah, aquilo foi um show, né? Foi um fanservice digno. Digno de tudo que tem no cinema. Eu gostei bastante. Adorei quando ele chega. Vem, pirralho! Vem, pirralho! Já chega catando o escudo do Capitão. O adolescente aranha. Muito bom. Ele dando uma surra no Buck e no Falcão. Cara, esse braço de metal, que maneiro. Conversando o tempo todo, enquanto os caras estão lutando sério. Bem tagarela, né? Que é realmente um Homem-Aranha. Eu achei ele muito raiz. Muito, muito. Muito raiz. Foi raiz. Tirando a Tia May. É. Que Tia May, hein? Deus amigo. Mal conheci, mas Tia May. Mais uma, cara. Hoje o cara tá. Hoje tá eu tô. Tá que tá. Paulinho Gogó. Eu acho assim: o filme, ele constrói muito bem os dois lados. Se você me perguntar se eu sou Team Stark ou Team América, eu, baseado no filme, eu ainda não sei qual bandeira levantar. Porque todas as duas foram. Há quem discorde do que eu tô dizendo, todas as duas foram muito bem levantadas. A crítica diz que o do Homem de Ferro foi menos trabalhado, foi mais tendencioso pro Capitão América. Até porque o filme tem o título dele, né? Então... Mas olha só, eu queria defender essa parte, porque muita gente fala, não, mas o filme é do cara, ele só ganhou... Na verdade, não teve ganhador. Se você parar pra ver, não teve um vencedor. Né? Moralmente, sim. É. Moralmente, porque sim. Uma coisa... Por que o Homem de Ferro perdeu? Ele perdeu na mente, no psicológico. Né? Porque mas depois... Perdeu. Depois dos acontecimentos de Vingadores Era de Ultron, ele fica psicológico abalado. Chega no começo do filme, pô, a Pepper dá um pé na bunda dele. Aí, segunda, a mulher já dá aquele psicológico. Pô, meu filho morreu por sua causa. Cara, pô, né? Ele nunca tinha parado pra pensar nisso. Que pessoas morreram, na real. Eles sabiam que pessoas tinham morrido, mas eles foram pra casa, acabou. Mas ele não percebeu que ele tirou um garoto jovem, que tinha muita vida pela frente, enquanto, pô, ele já tava no auge da vida e tava vivo pra isso. Sim. Então, assim, isso mexeu muito com ele. E, por fim, ele vê que o Buck matou a mãe dele. Ele não age, ele não luta. Né? O Capitão América não. O Capitão América tenta agir taticamente e usar a cabeça. É o amigo dele, ele não quer matar nenhum dos dois. O Homem de Ferro não, ele vai na ira. Se você pegar duas pessoas, uma tranquila e uma irada, cara, tem uma probabilidade da irada vencer, mas a que tá sã ali... Né? É. Agora, a que tá sã tem probabilidade de sair melhor. Mas aí agora... que eu vou te explicar por que eu acho que talvez o Homem de Ferro foi trabalhado errado as motivações dele. Vingadores 1, ele fica bem abalado porque tem toda a destruição de Nova York. Tanto que em Homem de Ferro 3 ele tá abrindo o coração pro Banner, certo? Em Vingadores 2... Tem as crises de pânico dele, isso, né? Isso, em Vingadores 2, a Wanda bagunça com a cabeça dele e tal. Mas no filme... Ele cria o Visão com esse medo, sim, né? Sim, pra proteger. Ele queria fazer um guardião pro planeta inteiro. Pra isso. Ele não ter que se preocupar com outro... Mas olha os motivos que eles levantaram pro Homem de Ferro. A mulher largou ele. Ele foi o culpado do garoto. E ele, sempre ele... mataram a mãe dele. Então, assim, enquanto você tem... as crenças do Capitão América sendo não, nós não podemos ser controlados porque nós não podemos confiar em governos, em não sei o que, não sei o que lá. Enquanto estão sempre boas fundamentações, as do Homem de Ferro são sempre egoístas. Se elas talvez fossem mais bem pensadas, talvez elas não fossem tão criticadas. Talvez a gente... conseguiria definir melhor um lado. Então eu fico também, sou levado a pensar que elas são um pouco tendenciosas, sim, as motivações pro lado do Capitão América. A gente vê agora também no filme o Visão passa a ter sentimentos, né? Se você parar pra perceber, o acidente que teve com o coronel lá, o Rhodes, o máquina de combate, aquele... O que atinge, o raio que atingiu ele, que saiu do Visão, o Visão tava meio que abalado por causa da Wanda. Ele, então assim, deixou meio que... o Visão meio gamadinho nela, entendeu? Ele ficou distraído, o coração falou, né? Meio distraído. Então mostra que ele também não é... Até eu ficaria. quem que não fica, né? É, que até o... O Tony fala, você errou, como assim? Como é que você errou? Você não erra, tá ligado? Ele não erra, entendeu? Inteligência artificial foi feita pra agir com perfeição. Cara, mas é assim, quando a gente começou falando que eles quiseram trocar o título do filme por causa do Batman vs Superman, mas é um filme muito superior a Batman vs Superman. Porque... Eu também acho, de longe. Eu assisto esse filme 5 vezes, mas eu não assisto Batman Superman. Ah, eu discordo com todos vocês, não vou entrar nessa briga agora, não. A gente tá falando de Marvel. Que isso, cara? O outro dia, quando a gente for falar de DC... A briga dos caras não se resolveu por causa do nome da mãe deles. Não, já começa nem entra, aí. Não vai nem entrar. Enfim, vamos lá. Eu acho que esse filme é o filme mais engraçado da Marvel até hoje. Ah, não, o mais engraçado é Homem-Formiga. Homem-Formiga, cara. Eu acho que foi o mais sério, foi mais Eu assim. Gargalhei desse filme. Não, sim, todos os filmes da Marvel são engraçados. Eu achei é a tal da Fórmula Guerra Marvel, Civil, né? Guerra Civil era pra ser o filme mais sombrio da... Tirando o Doutor Estranho, era pra ser o filme mais sombrio da Marvel, era o Guerra Civil. Mas, cara, quando o Homem-Aranha apareceu, o cinema aplaudiu, gritou. Não, aquilo foi... Verdade. Foi assim, né? Eu tava falando. O Homem-Aranha em Guerra Civil e a Mulher Maravilha em Batman vs Superman. Também. Eu tava, no cinema aconteceu a mesma coisa. A galera aplaudiu quando apareceu a Mulher Maravilha. Dois. Mas do nada, sei lá, a mulher tá indo... Não, vamos entrar enfim, nesse filme, não. Enfim, não, não, não, vamos falar do Doutor Estranho. Não fala da mulher. Não. Interessante, no final da Guerra Aquela Civil... Aquela deusa. Pós-crédito aparece... Aparece o... o Homem-Aranha e depois também o Pantera. Então, dois pós-créditos de Guerra Civil. Isso aí. E aí a gente chega no último filme, que é o Doutor Estranho. Demais. Não por último. Pra mim tá no top 5. Top 5 Doutor Estranho. É, eu sou fanboy do Benedict Cumberbatch. Então que ator, eu, né, cara? Eu gosto muito dele, cara. Cara, ele calou a minha boca, porque eu não dava nada que por isso, ele. Que cara, isso, Sherlock, cara? Não, eu não tinha no vídeo Sherlock. Ele não viu Sherlock, ele não conhece. Eterno Sherlock, não é possível, cara. Muito chega em casa, você esse vai ator, cara, é muito bom, cara. Esse ator é muito. E a voz dele, cara. Nossa. Que voz é essa, cara? Eu grossa, né, cara? Caraca. É tanto que ele faz a voz do Smaug, né? No Hobbit, é ele que faz a gostei voz do dragão. Muito. E eu vou te falar que tem um elenco pesado também. A Rachel McAdams também. É que atriz de peso, né? Que atriz, eu não sei se vocês viram, tem uma animação do Doutor Estranho de 2008. É bem parecida com. Tem muitos pontos do filme. É, mesmo? Eu não vi esse... A parte do treinamento dele, da ascensão dele, é bem parecido. Quem pudesse assistir... E é um elenco de peso, porque até o ator que fez o vilão, o Mads Mikkelsen, né? É, isso aí. Teve em Star Wars também. Aquele ator... É, mas eu achei o Hannibal. Eu achei o vilão fraco, um vilão bom. Não, foi um vilão, uma viagem esquisita. É um cabeça fraca. E aquela maquiagem foi feita à mão. Eu fui ver o vídeo da maquiagem? Eu vi eles fazendo a maquiagem no rosto dele, aquela parte do olho. Aquilo foi feito à mão. Eu falei, cara, muito detalhe, muito sim. Bem desenhado. Eu tô tentando pensar aí. Como é que faz maquiagem sem ser à mão. A anciã foi top. É. Foi. Não, é 3D. Faz impressora 3D. Realmente. Eu tava confundindo com computação gráfica, né? Entendi. Beleza. Ah! Tá ligado? Captei a vossa mensagem. Mas eu gostei muito da anciã. A anciã, sim. Top. A atriz mandou. É um ancião, né? Na verdade, é um ancião. Na HQ. Mas... Escolheram um bom ator pro Mordo também. Agora, a construção do Mordo foi ridícula. Porque na HQ, nessa animação do Doutor Estranho, quem puder assistir, assista. O Mordo, ele é ruim desde o começo. Só que ele é mascarado. Eu achei mais interessante, cara. Aí não, eu achei também. É um Anakin Skywalker, entendeu? É fraco de cabeça que... Não, achei a construção... Ele ficou invejoso, né, cara? Achei ele a construção dele... Tempo, foi uma maneira deles explorarem. Mas as primeiras cenas, o filme, a construção dele... Eu acho que esse filme maneirou mais nas piadas, né, cara? Ele tava mais centrado. Eu achei que foram algumas bem desnecessárias, umas cenas bem densas, bem pesadas, e aí eu não reparei tanto nisso no cinema. A capa vinha, limpava o olho dele, fazendo umas paradas meio desnecessárias. Eu achei as piadas desse filme um pouco fora de hora. Porque é um filme mais místico, né? Mas a Marvel gosta de piada. A gente também gosta. É, por isso que eu sou fã da DC, né, cara? Tem que ar sombrio, aquela filmagem já escura pra atacar o terror mesmo, entendeu? Mas foi um filme. Você sai de lá triste, né, do filme. Esse filme foi sensacional, cara. Não, eu gostei, Doutor Estranho. Mas assim, Doutor Estranho foi ótimo. Olho de Agamotto, sensacional. Tirando o Dormammu, que aquele Dormammu, tomara que apareça o Dormammu de verdade nos próximos filmes. É, ele não apareceu mesmo, né? Só, aquilo não foi só, o Dormammu. Né? É só falar pra barganhar. Eu vim barganhar. Nesse filme aí a gente termina, né? Todas as. Os filmes da Marvel, vamos eleger o nosso top 5. Vamos do quinto melhor pro primeiro. Que comecem as tretas. Vamos lá. Qual é o quinto melhor? Eu acho que é o Guardiões. Peraí, deixa eu formular minha lista aqui. Eu tenho que pensar na minha lista também, cara. Doutor Estranho, eu sei que tá na lista, né? Vou botar o meu. Vai falando o teu aí. Meu. Guardiões, tá? Soldado Invernal, Doutor Estranho, pera. Difícil, é difícil. Fala do primeiro pro último melhor. Porque não dá. Então vou falar os meus 5. Vou começar do primeiro, fica mais fácil. Primeiro pra mim, os Vingadores. Vingadores pra mim é o mais sinistro. O melhor filme que tem, na minha opinião. Depois, eu gosto muito do Soldado Invernal também. Muito bom filme. Eu colocaria, depois desse, Homem de Ferro 1, primeiro de todos. Que a Marvel chega com o pé na porta. Doutor Estranho e Guardiões da Galáxia. Bom, o meu é Guardiões da Galáxia. Primeiro? Não, em quinto. Ah, tá. Não, vamos botar da ordem crescente. Em primeiro lugar, Soldado Invernal. Foi fantástico. Mas esse filme. Mas vocês são gamados no Soldado Invernal mesmo? Não, o filme, Capitão América, eu Soldado sei. Invernal. Segundo, Doutor... Eu gosto daquele cabelinho do Buck. Segundo, Doutor Estranho. Em terceiro, Os Vingadores, né, que foi ótimo também. Quarto, Capitão América Guerra Civil. E... em quinto, Guardiões da Galáxia. O único nosso igual foi o quinto. Eu não coloco o Doutor Estranho no top 5. No top 3. E eu coloco, cara. Oh. Fala o teu aí. O meu primeiro não tem jeito, é o Homem de Ferro 1. Que filme pra mim sempre vai ser o melhor da Marvel, não tem jeito. Tem que fazer um filme bem do... pica das galáxias, né? Como você disse. Tem que ser um filme bem boladão mesmo. Pra superar. O segundo pra mim é o Doutor Estranho. Foi um... pô, botar o Benedict ali foi... foi um filme sensacional. O terceiro eu já boto Guardiões da Galáxia. Vocês deixaram pra quinto aí. Pra mim foi um filme muito bom. Nossa, Deus. Não, teve o ar de comédia. Eles exploraram personagens que, assim, que ninguém conhecia. E acabou cativando todo mundo. Todo mundo gosta do Groot, não é possível. Não tem uma pessoa que fala, eu não gosto do Groot. Não, não tem isso. Depois de Guardiões da Galáxia, aí eu ponho os Vingadores. Vingadores 1. Polêmico! Foi um quarto? Eu tenho minhas críticas, né? Só que eu não posso discutir com vocês. Vocês gostam dos Vingadores 1. Eu gosto muito. Eu só coloco o Vingadores 1. Só pra você não apanhar da gente. Também. Mas por causa do Loki mesmo. O Loki foi um, até então foi o melhor vilão que eles trabalharam até hoje. Quinto. E em quinto, cara, aí eu não sei nem que filme que eu coloco, viu? Mas eu vou te dizer, eu não vou botar Capitão América e o Soldado Invernal igual vocês, não. Escolhe um, pô. Coloca até o Homem de Ferro 2, mas não coloca Capitão. Ah, não, que isso, cara. Cara, eu tô aqui. O quinto pra depois. O quinto... Pô, Homem-Formiga, que eu sou polêmico, foi um filme engraçado. Vou botar um polêmico! Cara, eu tô aqui esse tempo todo tentando decidir o primeiro entre Vingadores e Soldado Invernal. Acho que eu vou deixar. De Deus, cara. Acho que eu vou deixar o Vingadores em primeiro pelo que eu senti vendo no cinema. Pois primeira é. Vez todo mundo junto. Todo aquele sentimento. Vingadores fica em primeiro. Soldado Invernal, segundo. Cara, esse filme é muito bom. É muito bom. Terceiro, Guardiões. Quarto, Doutor Estranho. E quinto, Homem-Formiga. Não, Guerra Civil. Guerra Civil, tem quinto. Eu acho que uma coisa que a gente botou sempre foi Guardiões da Galáxia. Em todos, nós falamos Guardiões da Galáxia. Se não, falou Doutor Estranho. Falei, o quarto. Falou? Doutor Estranho também todos colocaram. Vingadores você não colocou. Eu botei em quarto. Ele botou em quarto. Soldado Invernal você não colocou. Eu não, acho que pelo amor de Deus. A gente só... você colocou Homem-Formiga. Eu ia falar Homem-Formiga, mas eu troquei pro Guerra Civil. Homem-Formiga, Soldado Invernal e Homem de Ferro, a gente foi trocando, alternando. Eu acho que assim... No top 5 aí tem que estar. Se você for falar de Marvel, tem que estar. Doutor Estranho. Doutor Estranho foi muito bom. Tem que estar Vingadores. Aceita que dói menos. Tem que estar Soldado Invernal. Não, cara. Guardiões da Galáxia. Tem que estar Guardiões da Galáxia. Cara, tem que ter Homem de Ferro também. Homem de Ferro. O Guerra Civil foi legal, mas teve essa questão... Do Barão Zemo aí pra mim. Do Barão Zemo. Não foi a guerra... Não desceu bem esse Barão Zemo. Não foi tão ruim quanto o Mandarim. Não existiu um Barão Zemo. Mas... Não foi aquela... vamos encerrar, então, pra gente falar rapidamente das nossas expectativas. Tanto Guerra Infinita, que tá chegando, mas antes disso temos Guardiões da Galáxia 2, que o Peter Quill vai encontrar o pai dele. e falar do Thor Ragnarok, que a gente não sabe se é Thor Ragnarok, se é Planeta Hulk, o que que é. Sei que tá uma doideira que eles estão botando muito. Sei que aquela arte conceitual do Hulk com a armadura, nossa, rapaz. O Hulk. Tô doido pra ver o Hulk. Tá parecendo ter um orc daqueles. Tô doido pra ver o Hulk. Rapaz. Vem com mostra. Será que ele tá Hulk o tempo todo? Na história ele fica Hulk o tempo não, todo. Não, tem um vídeo que lançaram antes de começar as filmagens do Thor Ragnarok, um vídeo dos soldados de Asgard correndo atrás do Bruce Banner. Não, sim, eu só tô falando que na HQ ele é Hulk o tempo todo. Ah, porque tô pensando, como é que vai botar a armadura nele? Depois, antes dele ser Hulk. Ah, armaduras vão botar depois dele vestido. Aí né? Como é que prende ele pra botar pra vestir uma roupa? Mas ele já tá ciente, ele já tá mais controlado, né? É porque ele termina o. Desde o Guerra de Ultron, que ele entra naquela nave e ninguém sabe onde ele tá. É. Foi embora, né? Provavelmente ele foi pra algum outro planeta. Com a Natasha na Como? Cabeça. Como? Não sei, né? Porque aquela navezinha não faz viagem interespacial. A gente pode especular que o Loki encontrou ele em algum lugar. Mas o que o Loki ia estar fazendo na Terra? Cara, o Loki, ele tá com o Tesseract. No final do Thor Ragnarok, do Thor Mundo Sombrio, o Loki tá no lugar de Odin. A gente não sabe o que aconteceu em Asgard enquanto isso. Ele pode muito bem. O que aconteceu com o Odin, né? Também. Tanto que o final, a cena pós-crédito do Doutor Estranho, é o Thor conversando com o Doutor Estranho, falando que ele e o irmão dele estão procurando o pai dele. Vocês acham que o Loki pode ter trocado o Hulk por alguma coisa? O Loki tem o Tesseract lá. Tem a joia do espaço lá. Ele pode abrir o portal pra qualquer lugar. Ele abriu e abduziu o Hulk e já colocou ele lá. A única certeza que eu tenho é que o início de Thor Ragnarok é o Thor e o Loki procurando Odin. Mas com certeza... O Loki fez alguma coisa com o Odin, porque pra ele tá naquela cadeira... Provavelmente o Loki baniu o Odin. Como ele fez isso? Ele pode ter colocado no sono profundo Odin. Pode ter banido ele do mesmo jeito que o Odin baniu o Thor. O Thor. Mas eu não sei se o Loki tem poder pra isso, também. Né? É o Odin, né? Né, cara? É o pai de todos. Deus. Anthony Hopkins. É. Eu acho que eles vão ter que ir lá em Valhalla buscar o Ragnar e botar a ordem na casa. Tem imagem do Odin na Terra, igual um andarilho, né? Andarilho, mas será que é ele mesmo, cara? Ah, eu acho que não é. Não é outro filme, não? Não. É, pode ser. Eu acho esse filme do Thor vai ser muito interessante. A gente espera muito, porque... Acho que, não sei se tá confirmado, já são três vilões, né, cara? É a ela... O Loki, né? Sim. E tem um outro vilão que é o personagem do Carl Urban, que faz o Magro em Star Trek. O Destruidor. Destruidor, isso. Ele vai estar nesse filme? Ele tá no filme, é um dos vilões. Esse ator? E tem o Gran Mestre também, que vai aparecer. Cara, esse filme tomara que... Tem que ser o filme do Thor, né? É, em Guardiões da Galáxia eu acho que vai aparecer... Vai mostrar o pai do Peter Quill. Vai ser o Kurt Russell, vai, né? Exatamente. Tem o Sylvester Stallone também nesse filme. Eu não sabia disso, eu fiquei até... Quando você me contou disso, eu fiquei abismado. É, e tá tudo... Vai tudo desencadear no Thanos. Acredito eu que o Sylvester Stallone vai ser um vilão, né? Será que o Thanos vai aparecer de novo no Guardiões? Ah, bem provável. Eles têm que introduzir mais um cadinho, né? Pra Vingadores. Deve falar da última joia. Ou será que ele vai aparecer no Thor? Eu acho que ele vai... A especulação maior tá aparecendo no Thor. Pode ser que ele esteja... Uma coisa é, no final do pós-crédito dos Vingadores Era de Ultron, é o Thanos lá pegando a manopla. A manopla. No cofre tá de Odin. É no cofre de Odin? Não fala se é no cofre de Odin. Mas parece muito com o cofre de Odin. Não tem como saber se é ou não. Aquela superfície que tá confirmada. Que tá a manopla, aquela superfície, parece que são vários pininhos de metal. Que é o cofre. É a mesma estrutura no primeiro filme do Thor, que tá aquele destroyer deles lá, que eles mandam pra Terra, que manda um raio da cabeça deles, assim. É aquela mesma estrutura, o local que ele tá... Que ele tá em Asgard ali, é a estrutura da manopla. Pode ser, mas também nada impede de ser em outro lugar parecido. É. Algum tempo, né? O que vai ser da Marvel pós-Thanos? Tá tudo desencadeando. Desde 2012 começaram a botar o Thanos na jogada pra 6 anos depois o cara aparecer. Tem que pensar nas consequências depois, né? É. Seria 2 filmes, né? Quer dizer, vai continuar sendo 2 filmes, mas seria parte 1 e parte 2, né? Então o que estão preparando é grande. Será que a parte 1 do filme vai ser o Thanos em busca das joias, de agrupar todas, e quando ele conseguir formar a manopla do infinito, acaba o filme e nós vamos pro próximo. Igual Harry Potter, né? Quando o Voldemort pega a farinha das marinhas e acaba. Ou então igual o The Walking Dead, a gente não sabe quem o Negan matou. Espera bobo aí até outubro. Mas eu acho que não é... Não é parte 1, parte 2 mais, né? Não, não é não. Eles não, que não. Já mandaram, vão anunciar depois do outro nome pro Vingadores 4. É, isso aí. Mas... Eu acho que não pode ser só o Thanos. O Thanos não pode ficar só no 3, né? Não. Eu acho que ele não vai morrer logo no 3. Ah, então... vai ser difícil, né, cara? Tem que apanhar pra caramba. É. Esperemos cenas dos próximos episódios. Vamos aguardar ansiosamente. Provavelmente a gente vai fazer um podcast pra falar depois do lançamento dos Guardiões da Galáxia. Os próximos filmes. É, tem vários filmes ainda aí que... Vai ter Miss Marvel, né? Miss Marvel, Capitã Marvel. Capitã Marvel. Pantera Negra. Já tá confirmada já a atriz que ganhou o Oscar ano passado. Uhum. Que loira, hein? Que loira. Rapaz. O que não vai faltar vai ser filme pra Pantera gente. Pantera Negra aí já com o filme dele também. Sim, já tá em produção até. Já em produção. E um detalhe: o último Quarteto Fantástico que tinha aquele ator Michael... Miles Teller. Não, Miles Teller não. Jordan. O que fez o Tosh Humano é Michael B. Jordan. Ele tá no elenco já de Pantera Negra. Então, acho que a gente já pode descartar o próximo Quarteto Fantástico. É, o Quarteto morreu, né, cara? Tanto no gibi quanto no... Depois é o Michael Jordan, você tá falando? Michael B. Jordan. Ele já tá no elenco de... Que foi o que fez o filho do Apolo, né? O Creed. Nascido pelo Tar. Filmaço. A atriz, a Danai Gurira, não sei como é que se pronuncia o nome dela. A Michonne do Walking Dead também tá pro... Ah, é a Michonne. É aquela sem o cabelo, fica... É a Michonne, ela tá pro Pantera Negra. No... Vai ser um filmaço, Pantera Negra. Tô esperando muito desse filme. Pode ser que... O cara soube lutar, né, rapaz? Sabe. No Guerra Civil foi aquela... Sabe ser rei. Ele tem boas motivações. E tem cara de marrento, né? Pozudo. O cara é pozudo. Muito. Ó, que homem. Tira o chapéu. Vamos ver então cenas dos próximos episódios. E a gente vai ficando por aqui. Abre aspas, fica por aqui. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, tchau. Um abraço. Falou.